Ok, vocês se lembram onde estavam? No navio. No navio. Saindo da ilha. No navio, saindo, todo mundo chorando. Menos eu. O que, que aconteceu? Jeff, a gente, não, a gente nem quer então salvar o teu ponto heróico, mas você conta porque a gente chorou. Ele não vai contar. A gente gastou esse ponto heróico. Eu gastei o ponto heróico pra saber por que a gente chorou. Isso. E gaste todos os pontos heróicos que você tem, que eu revelo. Seis, ó. Entrega todo. A caixa inteira aqui que eu falo. Agora. Não. Só que ela não vai entregar, mano. E aí, não, eu tô tentando entregar. Eu entrego todos que eu tenho aqui. Agora o conforto tarde demais. Todos que eu tenho aqui, eu tenho mais 16 no quarto. Todos que eu tenho aqui. É, tem dois aqui, o resto lá. Agora o conforto tarde demais. Se vocês forem agora, talvez dê pra fazer ressurreição. Que? Ele tá falando que morreu alguém. Morreu alguém. Você sabe que morreu alguém. E a culpa foi nossa. A Elizabeth foi avisada disso. Foi? O que, que você foi avisado, Elizabeth? Que alguém morreu. Eles. Eu não lembro muito bem, mas... Que alguém morreu. Alguém morreu. Foi o Dark que falou pra ela? Não, foi o Dark que falou pra ela. Elizabeth, desperte, desperte. Então. Ele está voltando. Você tem que impedi-lo. Ele vai fazer uma coisa muito ruim. Falou pra ela, eu não sou, mano. Não, não. Ela. Mas vocês querem o Dolce Ponteraco pra ele aqui, ó. Quem sabe? Eu não sei. Nós temos um total de 21 pontos heróicos. Mas aí é o seguinte, tá? Vamos brincar de War? A gente vai teleportando do lado pro outro. Né? Tem 21 pontos heróicos. A gente tem 21 pontos heróicos. Se a gente teve todo esse sentimento, alguém que tinha essa porra pra gente. Ah, cara, vocês querem dar os pontos heróicos pra ter essa informação agora? Pra mim não precisa. Calma que é democracia aqui, meu amor. Guarda a mãozinha. Democracia. Calma que é democracia. É o governo do Temo. Você vota não? Eu de Everson? Pera aí, eu tô bem. Ok, sobre. Ok. Lisbeth? Não, eu quero descobrir. Eu acho que a gente tem que descobrir. Você quer descobrir, meu? Tô pensando. Tá pensando? Ô, mas que caralho? Você, Rafa. Não, a gente pode ter futuramente, a gente pode ter coisas que possam a gente descobrir. Serim? Não, vocês vão descobrir. Eu vou. Eu tenho uma. Eu sei. Antecipadamente. Pode acontecer coisas. Então você já sabe. Não. Então você mas sabe. Mas eu sei uma maneira de funcionar tudo. Nossa, o que faz? A gente vai fazer uma lista agora, tudo que é importante pra gente. A gente vai gastar um ponto heróico pra teleportar pra cada lugar pra verificar pessoalmente. Você tá aí? Tô aqui. 21 lugar, então. Pronto! Tá pronto! Tô não, 21 lugares. Eu acho que a gente vai em menos de 21 lugares. Acho que com uns 10 lugares a gente já consegue matar. Não, eu prefiro descobrir. Por mais que eu queira um monte de agora. Gente, eu tô curioso pra saber a porra do XP extra que o Jeff deu. Não, isso aí é só você. Eu tô curioso. Eu e até agora ele morreu. Não falou nada. Isso aí, meu. XP extra. Não, eu perguntei até agora. Bom, deixa eu pensar. É mais de 2-3 meses pra meu chute amor. XP extra saiu. Minha mãe tá no ar. Meu pai tá preso. Foda-se. Não tem ninguém pra morrer na minha família. Mas é alguém que a gente conheceu durante a família morrendo. Eu poderia estar tá mais assim. Caramba. Eu não sei da família dele. Só pra matar todo mundo. Todo mundo na minha família. Ninguém morreu. Eu falei, não, meu pai ficou pra lutar contra o São Paulo. Você só morreu? Meu filho que morreu? Não. Meu filho que nasceu ainda? Meu filho que nem nasceu ainda? Tinha corpo? Você viu algum corpo? Leite dos madrinhos. Minha mãe é rock, né? Do meu tio, aqui tinha um corpo de cabeça. Então vocês não querem que caste, né? Não, eu sei de um jeito mais perigoso pra descobrir. Pela democracia, então, nós não vamos castar os pontos heróicos. Mas eu castaria. Ah, eu daria os 21 e foda-se. Que bom. Talvez vai ser quando for tarde demais. Minha mamãe... Imagina, mentira. Não dá pra salvar esse ponto heróico. É. Pera. Tu deu uma opção pra nós, se os caras aceitam, tu tá fudido. Não, se vocês aceitam, tu podia virar campanha de ponto cabeça. Exato. E os caras ficam aí de mimimi. Pode ser, eu poderia ser meu grande vilão. Pode ser o pessoal da Academia Arcana. Será que a Tabata pode tá ser bem? Os caras de Gorendil. Cara, pode ser os caras de. Cara, Conde. Que a gente tá pode chorando. Pode ser todo mundo. Eu chutaria o Heavy Step. O anãozinho protetor da espada do Palmeiras. Pode ser também. Que ele falou, vocês perderam a espada de novo. Mas não tem por que o Dark avisar ela. Não, acho que não é. E a Tabata? De nenhum. Eu acho que vocês têm que abrir um pacote de bolacha pra nós comer. Tá aberto, tem um aberto. Eu passou na sua frente só que duas vezes. Mentira, ninguém me avisa. O Guilherme não ofereceu. Já fiquei até sempre se dando. Sempre assim. Aguenta o mesmo. O mestre não tem direito de comer. Aguenta tudo lá, não vai mais não. Pera. Eles chamam a gente de mestre, mas na verdade a gente é escravo. Pera. pode ser a tábua. Na verdade não, porque a vida dos personagens dele tá na sua mão. Se não fosse o Jordan, RPG é um jogo cooperativo, porque se você der uma o meteoro caiu. Eu sei se eu chorei que eu nem vi a cara dela ainda, mas beleza. Tá, ok. Vai, quem mais pode ser? Recapitulando a recapitulação. Calma que a gente tá vendo quem pode ser que morreu. Vamos jogar logo, tem pouco tempo de jogo. Ó, pode ser o... Só que isso seria... O Glomer lá com o Quigley. Quigley, é. Que ninguém sabe. É, né, mas a gente não sabe o que é o Quigley até hoje. Exato. Queimar. Ah, mas foda-se o Quigley. Não, sabe quem que... Foda-se o Quigley. Bom. Vocês tinham saído da ilha. Temos uma lista, né? Repeteco, repeteco. Vocês estavam na ilha. Os Minotauros foram até a cidade do Zeiradan. Roubaram coisas que não deveriam. Isso despertou o Colosso, o Guardião Eiradan. Ele veio para atacar vocês, atacando o grupo de vocês, os Minotauros todos. E vocês descobriram que tinham que devolver aquilo que tinha sido roubado deles. Foram atrás dos itens roubados, o Grell levou alguns itens para a cidade de volta, não adiantou. Viu que tava faltando a pérola, foram buscar a pérola no covil das Panteras Deslocadoras. E aí ele teve a brilhante ideia de esfregar a pérola e falar, revele seus segredos. E entrou em contato com o Zeiradan, do clã do Urso. Isso. E fiz a caquinha, né? Porque alguém tem que explicar. Eles disseram que eles estavam numa cidade de Sigil, tinham deixado Arton, e que... tinha que devolver a pérola, né? A orbe de comunicação pro guardião pra ele sossegar. E assim vocês fizeram, o guardião sossegou, tudo voltou a ficar em paz. Durante o dia, os Minotauros reconstruíram um navio, as partes defeituosas. O Theon prestou primeiros socorros. O Grial e o Murin ficaram tentando desvendar as palavras de Glória de Vá ao plano espiritual. Depois ele descobriu o que significa Vá ao plano espiritual. Né? Fisicamente falando. Aquela frase lá da... Isso aqui do mar, da concha. Ah, da concha. Do colar. Colar. Colar de concha. Ah, isso foi só um parênteses. Que frase? Qual frase vocês estão falando? Não, é uma palavra que quando você põe o colar de concha, você... Quero ouvir na conchinha, a conchinha falava antilântia. Lantia. De vocês. Ela tem uma terceira concha. Ela fala, Isildur! Ela não tem uma terceira concha na testa, não? Brilhante. Nossa! A concha vai morrer xingando, tá ligado? Sim, é mais um confuso só pra... Ok, o cara zoou a piada. Só pra dar o para a piada. Legal. Bom, anoiteceu. Os Minotauros fizeram uma grande fogueira pra comemorar o equinócio de primavera, a noite da alegria. Vocês foram, comemoraram com eles, alguns não, né? O estranho mascarado não participou da comemoração, não participou do combate, apenas ficou observando o combate. Não, porque esse cara é cuzão, não vai passar esse cara. E não ajudou a remendar o barco. Não fez nada. Tá? Cara, não fez porra nenhuma. Fez sim, chamou os Smoke Ball Bar. Aí vocês foram dormir. A Lisbeth foi bisbilhotar nas coisas da Kyra. Descobriu uma de merda. Sobre coisas estranhas, né? E aí quando vocês dormiram, a Lisbeth teve um sonho terrível com o Dark, assustado, aflito, pedindo para ela se apressar, para ela impedi-lo, que ele estava voltando, queria matar alguém. E aí a Lisbeth despertou, né, desse transe estranho, o Theon acordou, mas estava bêbado. O Celerinho e a Lisbeth conseguiram desbaratinar isso. E aí vocês foram todos dormir. E na manhã seguinte, todos vocês, menos a Ciri e o Theon, ou o Celerinho? Eu usei o talento para fingir. É, o Theon então. E todos vocês, menos o Theon e a Ciri, levantaram chorando copiosamente de soluçar. A Kaia também não, né? A Kaia tá esperando os ponteiroides. Gastado na sessão. Kaia acordou ótimo. O cara tá de boa. Então, por isso, alguém que a Kaia também não tem minha ligação. É. A Kyra não chorou. Então, essa menina não... tem amor. Essa Kyra aí, eu não sei o que ela é, velho. Se você é estranha, ela chora. É. Ela só chora quando ela... Ela não chora nem quando tem amor, mano. Ela fica histérica. Ele... Lá da... Quando tem amor, ela fica histérica, mano. Lembra que a gente deixou umas... Dríades lá. Puta, verdade. Onde? Como? Que a gente enterrou umas criancinhas lá, lá no canto gordinho com umas dríades. O Larsa tá lá também, enterrado. Eles estão mortos já. Mas aquela é a. Dark Abyssal tá alguém matando. As dríades são vivas. Sim, mas aquela é o habitat natural delas. E eu matei. Mano, ia matar alguém que o grupo inteiro tem ligação, velho. Não vai ser a dríade. Nem Leila. Não, necessariamente alguém com quem vocês têm uma ligação. Alguém que avisou o Dark. Alguém deve ter ligação. Não necessariamente alguém com quem vocês têm uma ligação. Mas pra ter esse. Hã? Mas alguém que a gente conhece só. Tá um pelão no mínimo. Eu nem sei dela. Eu acho que o Grau nunca fala dela. De quem? Não, eu peguei no que ela Não, ela lá no negócio de Berlim lá, caramba. É, a Lena que você. É só meu nome, é a Marta. Marta. Lena é sua mãe? Tá aqui, é Pata, mas mamãe. Tá aqui já, caralho. Se a Lena morreu, ela morreu. Essa foi a morte. É justo, porque os dois saíram juntos. É como, entendeu? Pata de amendoim. Pata de amendoim. Estamos no dia após o dia da alegria. Às vezes pode ser uma porca grande pro reinado, não pode ser? Não, é outra coisa. Pode ser. Enfim, pode ser qualquer coisa. Vocês não têm dados agora pra deduzir nada. Tem sim, ali, ó. 20 e quantos? 21. Não, calma. Eu te dou 6 e você não começa a dar informação pra gente. Ah, ok. Ou você dorme e ela vai ler seu caderno de qualquer jeito. Tem sopa ainda, né? Tem sopa. Sobre a sopa, eles bichos. Eu acho que isso daí não tem no caderno. Sopa. Ah, tem. Olha lá. Tem. Aí ele vai lá tirar do caderno. Aí ele vai lá, rabisca, fala um negócio. É. Ele arranca a folha. Asterisco. Cryptogram da Fire 9. Cryptogram da Fire. Vocês viajam tranquilamente no navio por mais 9 dias. Opa! Peraí! Vamos ler, exato! Deixa eu preparar mesmo. Griel, tira as palavras da minha boca. Mas tinha alguma coisa pra ler? Tinha. Então, acabou. Faltava 8 horas, 2, 3. É, depende. Vocês, 6, ó, 7, você, 8, quem tem a possibilidade de 9. Aprender magias? Vocês querem aprender as magias dos livros que eu tenho? Eu quero. Eu sou o único que posso. Não, tu não é o único que pode. As magias tem aí, acho que a... Ele é o único. Aí é, ela não tem como aprender. A não ser que ele me ensine no sonho. É, ele pode te ensinar no sonho. Ela só pode ler em sonho. Ó, vê quais dessas você pode aprender. Passa pra ele, por favor. Ela também só pode ler em sonhos. E esse aqui também, ó. Não, mas o Theo... Passa pra ele também, por favor. Os dois primeiros dias, ele termina o livro dele. Amor, como que vai funcionar o estudo disso aqui? Ah, é. Livro. Posso ver isso depois? Vamos parar o jogo agora? Pode, mas esse aqui eles não sabem. Tá, ok. Ô, Gia, nesses dias eu quero intensificar meu treino com minérios. Eurotreino. Com os minérios, certo. Deixa eu falar aqui pra você quais são. Vocês estão lendo seus livros? Quantas horas já deu de leitura? Acabou. Acabaram os últimos. Ganharam o bônusinho nas habilidades? Ganhei. Tu sabe tudo agora. Os livros perdem os poderes mágicos depois disso. Eles deixam de brilhar sob os olhos da Sirene. Daqui a 150 anos eles recuperam os poderes. Sério? Vou guardar que dá pra eu ler então. Sério mesmo? Eu tô brincando de caminhão de laranja. E ela sempre perde. Guarde-os. Vou guardar. Daqui a 150 anos os livros recuperam o poder. Pô, na real, vou poder reler de novo então. Eu não sei se você pode reler. Não, acho que pode ler 5 vezes no máximo, se não me engano. Porra! Tem que pegar o livro de vocês. Não tem limite. Tem limite? Não lembro. Por isso que eu nunca vou dar uma amuleto de Valcara pra vocês. Mano, 150 anos li. Eu tô com 35 anos, eu vou viver ainda pra caralho, cara. Vou não, então você ainda não é um alfa adulto. Fica adulto com... igual, mano. 18 anos é 100 anos. Não, demora pra envelhecer. Você é 18. 18 anos adulto. 18 anos adulto. Você demora pra ficar velho. Só o transporte de... bom. Que eu não posso. Escolhe 9 aí, negão. É só 9? São 9 dias, é um dia de estudo por magia. Quantas horas eu posso adicionar aqui aos meus estudos? 8 horas por dia. 8 vezes 9. 72 horas. Ah, não, um dia pode dar até 8. Mas tu pode ajudar ele uma parte e a outra. Porque tu não dorme. Ao invés de tu dormir, tu estuda. Quantas horas total tem? Tu dorme 4 horas só. Total, tem 3 dias e 5 horas, mas eu não tava marcando as outras que a gente parava. 3 dias? 72. 72 com mais 5, 77, com mais 72. O quê? Pra fazer o quê? Ah, do... Silício? Não. 3 dias, 72? Não. 3 dias, 24. Não, não. 8 vezes 3. Ah, 24. 8 horas de estudo, né? 12, 24 horas. 24 com mais 5, 29. Com mais 72, deu 100 horas. Quem que lembrou? 101 horas de estudo, ok. Qual que você estava estudando, Toff? Eu estava estudando... Filho da... Filho da puta! Já sei o que ele matou. O que ela gastou um diamante de 5 mil PO pra fazer nascer de novo? Unicórnio. Nossa, vai até rebelde. É unicórnio, cara. Eu pensei que era mal quem vocês deram reencarnar lá, mas. Não. Matou meu unicórnio de novo. Que seu unicórnio? Seu. Meu amigo unicórnio, o que seja. Escrevendo ali. Meu amigo unicórnio. Hein, Gé? Nossa, ainda bem, né? Eu imaginei um novo monstro. Tá estourando um unicórnio. Você lembra que a gente tinha pego uma pedra de pode. É, a pedra espacial. Que era do. Acho que era da Tamiris ou se era do Ariel? Aham. Gate, já economizou. O homúnculo, mas isso. Fica a pedra da Tamiris, se ela deixou não. E a rocha vulcânica. Eu não lembro onde que é isso. A rocha vulcânica é rocha. Mas o silício no estado. Eu também tenho a magia sonho, se você quiser que eu ajudo. Ah, é bom, com essa quantidade de horas de entendeu? Estudo. Eu também tenho. Tá. Eu vou ver o que você vai gastar de recurso depois no livro do jogador. Ah, não, tem a regra pra aprender magias novas. Que ela vai ser com e você pode adicionar à sua lista de mago, ao seu grimório, a magia moldar metal. Que vai ser similar à magia moldar rochas. De que nível? Similar a moldar rochas. Só que um nível acima da moldar rochas. Metal mais difícil, mais apelão. Unicórnio. Tu matou o Uni mesmo? 21 fichas? Tá valendo ainda? Hã? Tá valendo isso ainda? Me dá as 21 fichas e eu falo quem morreu. Mano, é unicórnio, cara. É unicórnio. Agora já não dá mais pra interferir, já passaram 9 dias. Então agora. Então não preciso entregar as 21, te dou 6. Não, dá 21. Uma por dia. Por quê? Porque não tem como vocês saberem. Mas a gente não tem como interferir mais. Sim. É. Dá 21 ficha e eu respondo. Sem 21 ficha, não responde. Essa é a minha última oferta. Eu dou as 21 e já vai interferir antes. Não. Dos 9 dias. Não. Agora não tem mais interferência. Eu quero fazer uma coisa. A gente vai ficar 9 dias e tudo ok? 9 dias. Durante esses 9 dias vocês viajam tranquilamente, tá? Dentro da cabine. Não, agora a gente pode sair. Vocês saem, eventualmente, ali no convéspora. Vocês vão ficar lá no meio do sol remando. Não. Eu quero fazer uma coisa. Vocês se passam dentro da cabine descansando, tá? Vão, saem pro convéspora ver, conversar com os mentores, interagir. Tá? Durante esses 9 dias tranquilo. À noite, o navio é ancorado, o Selene faz a mansão. O Selene faz a mansão magnífica de Mundarkine. Tá? E todos dormem na mansão. Dorme não, né? Ah, não, o navio fica parado, né? O navio fica parado. Tá de boa. Fica ancorado. O máximo que ele vai se deslocar é alguns metros. É alguns tirar... metros. Eu quero tirar 5 dias pra entrar em total contato com o meu espírito. Eu quero ficar 5 dias sem fazer absolutamente nada. Só meditação. Sem comer, sem fazer nada. Porra, vai jejuar. Pera, bebendo água. Bebendo água, sim. Não, porque ela vai estar em um estado de concentração tão puro que ela não esquema, vai precisar. Tipo, o projeto mental. Nossa, 9 dias, ela tem muita coisa pra fazer. Projeto o quê? É igual os Friends. Sair do corpo. Caraca. Ah, eu tenho que esquecer. A menina me fodeu agora. Ô, Brad, você quer mais magia? Caramba. Você acredita que todas as que eu poderia, eu não passei ainda? Joga ability check de sabedoria. Mas teoricamente, gente, é que eu faço isso. Sempre que eu vou estudar, eu uso habilidade melhorada em mim. É minha força, né? Eu não tenho. Eu posso usar nele, isso aí. Não, é isso, não. Essa jogaria com vantagem, mas mesmo assim, ele tem um de bônus. Mesmo assim? Vai dar ruim. Tipo, a dificuldade mais baixa que eu vi foi 16. Com vantagem aumenta pra 15? Nossa, tirei um. A média é. Sério? Média. Eu posso dar um ponto heróico pra ele? Pode. Deixa eu ver. Minha ficha. deu um ponto herói. Eu tenho a habilidade. Agora vocês já não tem mais 21, barganha finalizada. Opa, já gastou pra fazer coisa herói? Ô, oh, você ficou devendo um pra gente. Agora você tem. Quer me dar os 21? 21, só uma proficiência, né? Que é mais livre, ó. Só de um lápis. Amanhã não posso. Não, mas acho que tem aqui de... Pode chamar só uma proficiência. Deixa eu ver. O que seria isso? Insight. Você tem proficiência? Não, não tem. Não, então não soma. Não, sabedoria mesmo, então deu? 3 magias de Ranger. 21? Aqui. Caramba, bem alto. Só de vantagem. Ok. Não são magias do básico. Hã? Não são magias do básico. Só que eu tenho que esquecer alguma, não tenho? Não. Quais magias são? Depois eu deixo você estudar. Isso que eu não mostrei pra vocês ainda. Tem... Song of the Forest? Isso é magia de autor? Pode ser. Pode. Muda muita coisa. Eu não ponto cabeça. Que nível que é essa magia? 2, 3... Aí tá, não estragou. Acrescentou. 2 de segundo e uma de terceiro. Não, tem uma aventura que eu vi. Acima de 5 não vou subir, na verdade. Mas acima de 5 não tem pra Rangers. Então eles não vão. Eu colocaria uma pra ser esse nível de Ranger, né? Sim. Caralho, na grelha, Ariel. Aí a princesa morreu. O cara do Fulminger virou a princesa e fingiu pro rei que ele era princesa só pra ganhar o dinheiro e a glória. Depois ele escapar. Aí a tá chifrada do cara acertava o amigo. Que isso, eles esqueceram. Foi ver e achou a princesa. Vamos ver se me livra. Mexe na linha temporada. Ô, Lisbeth. Ô, Lisbeth. São 5 primeiros ou 5 últimos dias? Ah, tipo, você viajou 4 dias, ah, tá tranquilo, vou meditar. 5 primeiros dias. 5 primeiros? Quando vão viajar, não sei se tá tranquilo, mas vamos meditar já. É, o povo que se foda. Dá alguma bosta, foda-se. Tá, ok. Uma pergunta, você avisa pra gente se vai ficar nesse estado meditativo ou você simplesmente senta e faz... Sentou. Eu aviso. Eu falo, eu vou... Vou passar por um processo espiritual agora e eu só peço que ninguém me tire desse estado. Qual a dificuldade pra aprender a armada de ossos? Isso em paz. Boa, Lizette, boa. Tá. Tá marcado aí? Você se concentra já no início do primeiro dia. Não sabe? Tá. Posso me dizer assim. Jejuando, focada em si mesmo. Evocando orações que você aprendeu no tempo de Valcária, orações da sua deusa, tá? E aí você vai entrando num estado de transe ali, tá? Você passa as primeiras horas desse dia ainda desperta e dispersa, tá? Qualquer coisa que distrai, qualquer sacolejo maior do oceano acaba quebrando a sua concentração. Mas quando vai chegando já no final do primeiro dia, tá? Você consegue atingir um estágio de concentração plena, tá? E você... Seus sentidos, eles ficam nublados, tá? Você deixa de ouvir, você deixa de sentir cheiros. Seu paladar, você não tá comendo nada, você não sente nada, tá? Mas você deixa de sentir, inclusive, tato. Você não sente mais frio, não sente mais calor, tá? E não sente sequer o sacolejar das ondas do navio. Tá? É como se você de fato não estivesse ali. Isso no primeiro dia. Vocês estão vendo a Lisbeth no decorrer desse primeiro dia, ela tentando se concentrar, tal qual a Murin faz, mas ela demonstra uma certa dificuldade para atingir o estágio de concentração dele. Tá? Quando chega no final do primeiro dia, a respiração dela se torna cada vez mais pausa, mais espaçada, cada vez mais lenta e profunda. Tá? Até o momento que vocês passam próximo a ela, tá? Fazem qualquer barulho, quando o navio pega uma onda mais violenta, mais forte, que todo mundo sacode, vocês olham para a Lisbeth e os olhos dela que ficavam piscando anteriormente, agora não esboçam qualquer reação. Vocês notam que ela está num estado profundo de meditação. Similar ao que o Murin faz. Bonito, hein? Similar ao que o Murin faz. Avança a primeira noite, ela continua nesse estado. Vocês notam assim, o estômago dela roncando, tá? Depois da primeira noite, faminto, tá? Mas é como ela informou pra vocês, ela ia ficar naquele estado, não era pra ser interrompida, nem por alimentação. O máximo que vocês conseguem fazer... O máximo que vocês conseguem fazer é, de tempos em tempos, virar um gole de água na boca dela, tá? E o corpo dela absorve aquilo lentamente, num esforço reflexivo automático, tá? Não é algo consciente, certo? E assim se passa o segundo dia, na segunda noite, e a Lisbeth ela fica cada vez mais profunda nesse trânsito. O Jean de guarda pelos 5 dias que ela vai ficar ali, porque eu não sei a intenção daquele cara. Certo, ok. Tá. No anoitecer do terceiro dia, Toff. E Thelma, você dorme na mansão ou dorme na cabine? Onde é, cara? Na mansão. Então você está dormindo com a Kaira na mansão. Joga um teste de percepção com desvantagem. Teste de percepção. Alguém tá indo. Passou, tá suando. Com desvantagem? Com desvantagem. Tem certeza? Plano. Certeza. Você, qual o dado é o desvantajoso aqui? O azul. 29. Os dois tem a mesma coisa? Um 18, outro 2. Ah, só mais deu 20 na crítica. Então, você tá cansado, aquele sacolejar das ondas. Mas é percepção? Percepção. Então eu tirei 7 mais 6, dá 13 mais 2, 15. Ok. Tá, 15 é um bom valor. 15 é um bom valor. Você tá lá no quarto junto com a Kaira, dentro da mansão magnífica, tá? Na hora que vocês estão se preparando pra dormir, tá? Vocês estão cansados, tá? A viagem ela é cansativa. O fato de vocês não terem muito o que fazer acaba estressando um pouco vocês. Se torna tedioso, chato, tá? E vocês estão se preparando pra dormir. Isso, já temos um monte de filhinho. Já tem um monte de filhinho. E aí você se concentra, né? Nas suas correntes pra saber como é que tá o seu grupo. E aí você percebe algo com a Lisbeth. Algo o quê? Com a Lisbeth. A alma da Lisbeth começa a se distanciar do corpo. Toph, você tá dentro da cabine do navio, junto com a Lisbeth, vigiando. Eu tô tipo com um banco aqui, ela sentada ali, eu tô só. Tá, e aí, só de repente, você percebe uma alma orbitando próximo a você. Mas não é uma alma com desejo. Puta, é pior que uma alma com desejo de vingança. É uma alma com desejo de vingança. Uma alma com desejo de vingança. Mas eu conheço essa alma. Mas uma alma que. Cujo âmago, o desejo de vingança, no momento está sereno. Está calmo. E você reconhece essa alma como sendo a alma da Lisbeth. Eu vi saindo, né? Exato. Da Lisbeth? Não, não viu. Não, 17, 17. Eu vi a alma. Você sentiu? Você sentiu. Podia ser um puma, essa Lisbeth. Na noite do terceiro dia, você consegue sair do seu corpo. Você se sente flutuando. E olhando pra baixo, você vê o seu corpo lá, sentado, em meditação profunda. Você vê um fio, tênue fio de prata, prateado, brilhante, que conecta a sua cabeça à cabeça do seu corpo lá embaixo. Esse fio ele parece ter um comprimento infinito, porque conforme você vai flutuando e se afastando do seu corpo, esse fio ele vai se esticando, esticando, esticando, sem que você perceba. Sim, você vê a Toph voltando a atenção na sua direção, por onde quer que você vá. Aí, Jeff, ela vê assim... Poxa, eu tô vendo que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu. Quem pecar vai morrer? Tô vendo que vai acontecer a mesma coisa que Lisbeth, você está fora do seu corpo. O que você deseja fazer nessa situação? Tá. Deu 33 o teste. 29 mais 4. Primeiro eu quero ver o que anda acontecendo. Ela tá morrendo. Não tô vendo ali do bar. Certo. Não. Depois. Eu quero ir pra ver. Ok. Não é um dragão. No navio, Lisbeth. No navio existem. Seis minotauros de vigia. Tá. Eles se revezam em turnos 3 e 3. 3 e 3 não, 2, 2 e 2. Tá. Fazendo turnos de vigia. Vigiando realmente o navio, tá? Pra impedir que qualquer coisa se aproxime, qualquer ameaça se aproxime, eles ficam ali vigiando, tá? Você sabe que a Toph tá lá embaixo na cabine, tá? O restante dos minotauros, os seus companheiros, você sabe que todos eles estão dentro da mansão do Celerim, tá? A mansão Você não vê mais a porta dela de entrada. Tá? Oh, aliás, vê a porta ou não, Celerinho? É um portal. É um portal, mas quando você fecha, ele desaparece. Sim, você deixa aberto, você fecha. Tá fechado. Tá fechado. Invisível. Então você não vê mais a porta da mansão que o Celerinho prepara pra vocês. Seis minotauros, a Toph, você e o desconhecido mascarado são as únicas criaturas do navio nesse momento. O desconhecido mascarado, ele tira alguma parte da Você vai desbilhotá-lo? Hã? Você vai desbilhotá-lo? Sim. Sim, sim, sim. Morreu. Nossa. Certo, Lilith. Quando você, em forma de espírito, atravessa a porta da cabine onde você está alojada e navega pelo deck inferior do navio, flutuando ali por entre redes dos minotauros, remos, e você vai até a proa do navio, onde tem uma porta da cozinha e a outra porta onde está alojado o mascarado, você atravessa por aquela porta, cujo se incorpora sem qualquer dificuldade. Mas quando você chega do outro lado, uma dor lancinante toma conta do seu ser, tá? Obrigando a sair dali. Tá? A dor é muito forte, muito violenta, e seu único pensamento é se afastar dali para sair daquela dor. Tá? Porém, você tem uma única chance de tentar ver o que está acontecendo assim, de relance, antes de sair dali apressadamente para não sentir mais aquela dor. Fala a percepção. Agora ó, que bom valor, hein? 21 de novo. Viu? Viu o caranguejinho. Miss Bitch. Ó, o caranguejinho. 21, caralho. O caranguejinho azul aí, ó. Miss Bitch. Dentro do alojamento dessa cabine. Existe uma pequena cama, uma beliche, tá? Um pequeno armário, uma espécie de um lavabo improvisado. Nada mais é do que uma banqueta com algumas coisas ali e uma tina de água no chão, certo? Ao lado da cama tem uma outra banqueta com um jarro, provavelmente de água, como tinha no quarto de vocês, certo? E você nota que todas essas coisas elas estão afastadas assim do centro da cabine, tá? E agora é a hora de descansar. Estão afastadas do centro da cabine. Mas é plástico. Mas outro de metal. E no centro da cabine você vê velas. Você vê algumas velas, tá? E essas velas, elas estão dispostas de forma a circundar um pentagrama de cor negra traçado no chão. Ai, tinha que ser negro ainda. Sentado sobre este pentagrama está o homem mascarado. Sentado, ele está sentado numa posição similar à do Griel, tá? Sentado com as pernas cruzadas em flor, em posição de flor de lótus. Certo? Esse homem mascarado, ele aparentemente está meditando ali. Tá. 21. Desgraçado. Isso só com o seu valor da percepção ou se o seu valor mais 4? Não, só meio mais 4. 21. Não só mais 4. Ah, é, só 21. Só save, tá. Quando você entra e você sente aquela dor, você tá saindo, você vê o homem, ele tá ali no quarto, tá? Em flor de lótus. Na hora que você sente aquela dor, que você vai sair, você vê os olhos dele se abrindo, olhando na sua direção. E aí algo lhe incomoda, algo lhe assusta. Duas coisas, na verdade. Primeira, ele não é um homem. É uma mulher. Não é uma mulher. Ela é uma mulher. Ela é uma mulher. Eu imaginei só por causa do... Assim, imaginei que não seria um homem, mas é uma coisa diferente. Ela é uma mulher. Só por causa do pano que ele é. É uma mulher. A gente está ali dentro. O corpo dessa mulher ainda está com suas vestes cobrindo o seu corpo, protegendo a maioria do corpo dela, tá? Mas algumas partes do corpo dela estão descobertas, porque ela está num momento ali de reflexão, de intimidade, e protegida por algum tipo de magia desconhecida que lhe causou um dano, mesmo estando você no plano etéreo. Mas ela tem algumas partes do corpo descobertas, sobretudo o rosto, que revela esse formato feminino do rosto dela, tá? As mãos e partes dos braços, tá? E as pernas. Ela está vestindo aparentemente as roupas de baixo só, na parte inferior do corpo. Você olha as mãos, o rosto dessa mulher e as pernas dela, e você vê que eles não são como... A pele dela não é como a sua, não é como a da Lisbeth, alva, tá? Fina, lisinha, delicada. A pele dessa mulher exibe uma cor negra. E você vê nas partes descobertas do corpo dela, sobretudo braços e pernas, diversas cicatrizes de batalha. 21, né? Uhum. Quando você tromba na barreira, vai saindo assim, sentindo aquela dor, olhando de relance, tá? A última coisa que você tem é um vislumbre. Na hora que ela abre os olhos e vira assim pra fitar você se afastando, ela faz isso, o cabelo dela se agita e você tem um vislumbre da orelha pontuda dela. Ela é uma elfa negra. Qual que é o problema? Os negros são do mal. Deu ruim. Enfim, eu sei, ele se contenta com uma deusa aranha que mais ou menos contempla a morte. Né? Mais ou menos. É essa da deusa que eu vi que eles fugiram. A gente continua. É outra campanha no mesmo mundo. Você sai da cabine dela, da elfa negra, e faz o quê? E volta correndo pro meu corpo. Já é tudo. E volta de mim, vai, já tá. Gente, fudeu! Tchau. Dificilmente alguma coisa me choque. Isso chocou. É, né? A Lisbeth está mesmo assustada dessa vez. Eu não sou elfo, porque... Eu amo o Oi! Ah... Ele é elfo renegado. Ah, a coisa mais inteligente a fazer seria... Eles não são amiguinhos agora? Tá ligado? Tá ligado? Ele é amiguinho de Mighty Flayer. Então, eu não sei como... Aqui só. Como é que nasceu? Você deixa muito tempo no forno. Calma aí. Mas é difícil, eu acho mais. Eu vou ver aqui no livro. Deixa eu ver se é fácil colocar vocês agora. É o fuleiro, são elfos. Em Tormenta, são elfos que renegaram Glórien e veneram Tenebra. Sim, mas vocês estão confundindo. Elfo negro com Drow. Elfos negros assim, em Tormenta são elfos com cabelo preto que renegaram Tenebra. Não, é esse que a gente tá perguntando. Renegar Glórien. Renegar Glórien. O que ela tá vendo é um Drow. É um elfo das profundezas. Eu acho que o Tormenta não tem essa diferença. Tem, porque não existe Drow em Tormenta. Tem. Mas nesse caso em específico... Tem, os elfos negros de Tormenta, de acordo com as primeiras descrições do Antônio Augusto Chaptiel, eles só mudaram a cor do cabelo. Eles vão mudar a cor da pele. Eu estou alterando a cor da pele deles. Exato. De propósito. Racista. Então nesse caso em específico... Se vocês se lembrarem de uma outra... Vocês já encontraram a Berkora? Já. Já. Se vocês se lembrarem do encontro que vocês tiveram com o Berforan, a cor dos olhos dele, inclusive, se alterou. Certo. Ele tava com olhos vermelhos. É. Mas a pelezinha tá alvinha. A perna é de elfo ainda. Não, um Berfora não. É negra. É negra. É negra. É, porque eu ouvi uma imagem na internet que ele tava diferente. Ah, não, ele tá está meio... diferente. Tá meio... Porque o nosso mestre, além de alterar o cabelo, ele alterou a cor da pele também. Em todo mundo. Todos são os elfos negros no formato em elmo. Tá tomando solzinho. Ah, não, porque o oficial são mudadores. Só de cor, porra. É. Então agora já não dá. E aí, Drow é um nome copyright. Você não pode usar esse nome. Você tem que pagar royalties pra Wizards of the Coast. Vamos lá, viu? Então, então, se você quiser usar os Drow, você chama de elfos negros. Então, nesse caso específico, tá vindo um elfo das profundezas, não um elfo negro. Um elfo negro. É um elfo negro. Não tem elfo das profundezas em Tormenta. Tá, então esse elfo negro não é o elfo negro que vem de outro lugar. É um elfo que realmente relegou Glory e Veneta Neto. Os únicos elfos negros em Ayrton são esses. Sabe qual foi minha pira agora? Ela ser a traidora. Mas depois, a profecia veio muito antes. Não, mas tudo bem, e aí? Eu tive premonições também na minha antiga mesa que só aconteceu depois de 5 anos, e aí? Caramba, e aí? Falta dois. Dois o quê? Anos. Ah. Pra vocês saberem o que é a traidora. Nossa. Calma, gente, eu vou ter um bom motivo, né? Não vai ser aleatório. É. Dinheiro. Toque, hein? Dinheiro ou bichinho? Dinheiro bichinho é um bom coisa pra você trair um grupo, why not? Hoje eu tô com a Lisbeth esperta. Claro que é. Absolutamente a Lisbeth esperta. Você tem que fazer assim, ó. Você sente como se fosse um choque, ela tá agitada, espantada. Então, você percebe isso também lá do outro lado, da outra dimensão. Outro plano. Ah, sua porra de boy grandona ali no inferno. Ah, eu querer concentrar nela, tentar proteger ela, meio que enviar um santuário pra ela. Pode ser? Pode. Santuário tem componente verbal? Provavelmente. Ah, essa é a opção. Não, é alcance. Não é self. As magias que podem sair com self, a gente tem que falar. Santuário é self. Não, é alcance. Você pode usar em alguém. Ó. Ok. Você dá um ponto de herói que você usa incontamente. Ah, então não precisa do ponto de herói. Será que dá certo, Jeff? Eu vi isso, tipo, dá pra você usar no santuário, por exemplo. Mas foi. Tá de boa. Foi. Ah, tá good, tá good. Santuário nela? Não, eu vou acordar e vou até a... Se fosse o Silver Tape... Vai até a Lisbeth? Não. Onde você vai? Caralho, essa mina aí tem um sono leve quando ela quer, né? Você quer provocar, né, velho? Olha o traidor. Onde traidor? Você vai? Eu duvido que você fala que você vai ver a Lisbeth. Eu também. Olha o traidor aqui, ó. Não, eu não faço isso aqui, vamos ver. É. Agora vai botar aqui. Eu vou tocar a Lisbeth. A Lisbeth não está muito bem. Vamos ver o que está acontecendo com ela. Ah, o Celerinho cuida dela. Vem cá, Thelonzinho. Não, eu preciso ir pra isso. Não precisa não. Você precisa ficar comigo. Depois. Não, ah, Thelon, agora. Acordando, ó, a voz. Você vai despertar o que você não quer despertar. Você não vai com aquela sirigaita. Imagina pra descobrir a filha. Eu não sei porque vocês estão me andando ultimamente, mas eu preciso cuidá-la. É óbvio, ela fica fazendo tudo pra afastar você de mim, meu amor. Imagina pra descobrir a filha. Minha ciumenta é uma merda. Você não vai com ela não, vem cá, hold person. Caralho. Sola. Vai, bobão. 22, tá? Nossa. Você tem mais 13. Sério? Valeu. Você falhou? Tá bom, filho. Por que tá aqui comigo? O Rod Persson. Ela vai chegando perto de você e vai engrossando a voz. Ela vai chegando perto de você, vai passando o dedinho assim no seu corpo. Desnudo, porque você já tava indo dormir, né? Ah, mas eu dormo... E você dorme da armadura? Não, mas eu dormo de roupa. Tá, cirulão, ok. Ela vai passando o dedinho assim no seu corpo. Não vai com ela não, bobinho. Fica comigo. É muito parece melhor. Que não tem escolha. Prepara-se, eu vou me usar. Ops, você também não fala. Pera, passou o turno. Disco flutuante de Tensor. Ela pega, derruba você em cima do disquinho e vai empurrando você de volta pra cama. Não pode, você pode ir rerolando o seu teste, tá? Rola aí. Ou rerrola, né? Agora passou. Passou? 29. Na hora que ela tá encostando o disco na cama assim, você se liberta do, da magia dela. Continua, continua. Vamos, Tãozinho, eu vou ajudar você a se deitar. Então vá cuidar da Lisbeth com você. Ela não está bem. Você faz isso por mim? Claro, eu faço qualquer coisa por você. Ah, então para essa magia de mim, sua deixa vaca. Ela comigo. Eu vou cuidar dela. Deixa ela comigo. Não faz isso, velho. Já vai rolando em sete. E a cara vai. Ela não ia encher meu saco. Só você abre a porta, certo? Isso aí. Vocês escutam dentro da mansão. Celerim! Celerim! Abre a porta, Celerim! Eu abro, Celerim, abre a porta! Gente, que absurdo! Aquele papagaio trancou a gente aqui! Então é hora de eu... Eu vou voltar pra lá com, pelos meus próprios meios. Ela vai fazendo uns gestos arcanos. Alguém acorda com tudo isso e vai ver o que tá acontecendo com os berros dela? Deixa eu fazer algum testezinho. Fazer algum teste ou não de Perception com desvantagem? É, percepção passiva com desvantagem. Subtrai 5 da percepção passiva de vocês. Berros. Eu tô onde, Vanessa? Eu tô 10. Ela está no... Quantos andares tem sua mansão, Celerinho? Tem 2. 2 andares só? Ô, Jeff. Para em cima e para em... São 50 salas, né? Ah, mas pode ser de assim. Pode ser térreo. 100 quartos, né? São 100 quartos. 50 quartos. São 50, acho. 50 quartos. Tem algumas salas e banheiros. Né? Tanto faz. Não, quantos andares? 5 andares? 5 andares? Tá com o D4, cuzão. Vamos ver em que andar a Kyra está. Aqui no... Eu tô na... Ok, a Kyra está nesse andar aqui. Em que andares vocês estão? Eu tô no navio. Você tá no navio? Você não me perguntou nenhuma vez, eu tô no navio. É, ah, não, eu arbitrei que todo mundo estava na mansão. Não, eu tenho e só elas duas estavam no navio. Eu quero me acostumar a dormir no chão duro, porque eu não acho que o Leonor não vai ter que a minha mansão. Ok, ok. Mansão. E Leonor, ele vai fazer a mansão também? Não. Justamente por causa disso. Ué, como é que tu vai dormir só de chão duro? Porque não vai ter safe spot. Eu não confio, porque tem que pode separar, o Sorene posso na frente me fuder, então assim. Ok, então você tá no navio. Você está no terceiro andar. Primeiro andar. Eu não gosto de altura. Só pra concordar. E só, né? Você tá lá de fora. No navio. No navio, no navio. E o Theo tá no mesmo lugar que a Kyra. Não tem como entrar. Ok, percepção passiva de vocês dois. 16. Você acorda com os berros da Kyra. Ai, Jesus, maldito. Morin, você não ouve. Você tá muito longe. Você tá muito longe. Ela estava no terceiro andar também. Aquele papagaio trancou a gente ali, que absurdo! Vou ter que sair pelos meus próprios meios. É, qual é o seu problema, mulher? Aparece um portal. Oh. Ah, aquela desgraçada da Lisbeth. O que aconteceu? Eu não sei, até o Zinho disse que ela não tá bem. Eu queria ir lá, que absurdo. Aí eu falei, não, deixa que eu vou que eu cuido dela. Mas ele é o clérigo, ele que tem que cuidar das pessoas. Mas não aquela sirigaita. Ele tem que cuidar de mim. Eu sou a filha esposa dele. Mas ele cuida de você de outro jeito. Em questão de magia, de cura, essa coisa. É ele! Tá bom, eu vou ver o que tá acontecendo. Se ela tiver com algum machucadinho, eu aviso ele, então. Ah, deixa aberto aí pra gente sair, então, já que ele trancou a gente aqui. Eu vou me trocar e já vou também. Tá bom. Vou lá me trocar, então. Griel, em que parte do navio você está? Bom, que dia foi isso? Que dia foi? Terceiro dia. Terceiro dia, eu tô na cabine terminando de ler meu livro. Demorava, faltava 3 dias pra ler o livro. Ah, se bem que hoje não fez nada, eu posso ter lido mais de 4 horas por dia, né? Pode ler 8. É, você pode ler enquanto você descansa. Com desvantagem, vamos lá. Não, eu terminei. É, que horas são, Jeff? Umas 11 horas da noite. Quase virando a noite. O que tem pra fazer nesse navio? Pra passar o tempo? Ler. Quer jogar frisbee? Você joga e ele pega. Não, é outra pessoa que pega. Eu vou estar lá em cima da casa do caralho. Você vai ficar na casa do caralho lá? Eu vou ficar olhando um pouquinho lá. Ok, se quem fizer a casa do caralho. Vai passar um tempinho lá. Tá. Você tá lá no cesto da Gávea. Tá? E aí você vê um portal surgindo na popa, perto do timão. Não está surgindo. E aí surge a cara de lá de dentro. Tudo bem, eu já volto. Sai a cara de lá de dentro. E ela vai descendo as escadas da popa e indo em direção à cabine de você. Era a Kyra? Era a Kyra. Normal. Normal. Toph e Lisbeth lá dentro da cabine. Nossa. Eu levanto. Eu tô me sentindo nada bom. O que aconteceu? Eu tô um pouco de choque, mas... Por que você fez essa projeção sem supervisar? Nunca vi você fazer isso. A gente tem que explorar um pouco mais, né? Mas sabe que isso é perigoso, né? Sair desse outro plano e entrar no outro. Mas qualquer risco é necessário. Eu só não tô muito bem, eu tô um pouco cansada. Também? Já faz 3 dias que você tá aqui. Tenho fome, tô morrendo de fome. Calma. Mas é só fome. Faça o minotauro e fala. Fone play mais alto, as ondas do mar não deixam mover. Muito boa. Inspiração pra você. Hã? Gente, vocês estão aí? Sim. Então abre isso aqui. Ué, sabe girar a maçaneta? Vocês não trancaram? Não. Que indisciplina. Lisbeth, você tá tendo um treco? Quem disse isso? O Theo, ele tá tudo preocupado com você. Não sei por quê. Você parece muito bem pra mim. Brita demais! É fome, eu tô com uma fraqueza muito grande. Ah, fome. Vou comer alguma coisa. Quer comer alguns peixes? Não. Fique tranquilo, eu tô numa dieta um pouco restrita. Você tá bem, então? Eu tô bem. Pode falar pra ele que tá tudo bem. Ah, então tá bom. Foi só alarme falso, eu disse pra ele. Um dia se viu se preocupar. No quarto, eu tô procurando coisas, sentindo que foi. Quero ficar nas coisas da Kyra. Agora todo mundo vai falar nas coisas da Kyra. Oh, meu Deus do céu. Você não viu nada que você pensou? Não, não. Senti algo estranho. Algo estranho? É, objetos. É. Certo. Você vê que ela tem o grimório dela, pergaminhos, poções, tá? A bonequinha que vocês deram pra ela. E o que mais te chama a atenção é uma cópia daqueles dados. Esse é o Anael. Ah, então é uma cópia. É uma cópia, vocês estão com o original, então? Não sei. Meu tatuador tá aqui, ó. Pelo menos vocês acham que estão com o original. É, ou o dela é o original. Esse buraco negro aqui, ó. Uma cópia daqueles dados. Eu quero os dados. São frios. Tá, opa! Então são dois. São três, né? São dois. Dois pares. É. Dois pares. Dois pares. Dois pares. Vamos ver. Frio não tem. Ah, tá. Os dados da Kyra são frios. Você são chega frios. Aqui lá de frio ou só tá tipo um brilho? Não, só tá frio, frio. Joga ele, vem. Eu vou esquentar quando a gente jogou, não foi? Foi. A gente jogou. Eu pego e guardo pro vídeo. Ok. Ele deita na cama. Deita na cama. Como é que foi essa sessão? Griel, você vê a Kyra subindo as escadas, que esmugando. Daqui a pouco o fetiche vai sair aqui, vai surto. Fica preocupando com o nome do Teãozinho. É isso, parece. E cai, atravessando o portal. Não, fechou, não. Não, não. Não, tá, que você não conseguiu voltar. Ele vai gastar outro slot no nome do. Não, deixa como, é outro plano, eu esqueci. Consegue? Consegue se eu deixar, porque eu sou o dono do plano. É. Não vai entrar. Pode dormir, Cire. Não, eu vou lá, me troco e saio. Não, você tá se trocando e saindo, não tá? É. Então, quando você tá saindo, você pode voltar a dormir, pode se trocar. Por quê? Não é nada, não. Xilique daquela lá. Tá com fominha. E fica lá sem comer e aguarda nisso. Aí tem que incomodar um Teozinho. É, eu vou levar isso pra passear um pouquinho lá fora. Eu não durmo mesmo. Teozinho? Que bonitinhos. Aí tem uma tempo junto com você, né? É. Quantos são agora? São seis. Ó, tem um zoológico. Lembra que é máximo 6, né? Eu acho que é 6, tá no box. Ela tem um pesadelo, um fluxiano, um keep, uma fada dragão, um Quasit, e o Tango. São seis. Seis animais com ela. É. Você pode ir em Druida pra ver isso? Só mais um, porque o Tango ele engraçado. Tem que animal ele pode ver isso também. Ah não, tá certo. Não, sério, sem restrições. Ou sem restrições. É, o Tango tem que ter morrido. A única restrição é que isso não atrapalha o jogo. Ela pode ter um dragão, mas ela quiser. Pode, eu vou ter daqui um tempo. Uma fada. Uma fada. Você gostar de dormir? Eu não. Como é que você conseguiu pensar dele? Dormindo! E aí, Grel, você vê? Então, passa-se ele, passa o Kurama, passa o Kip, passa o Tango, passa o QWERTY, passa a Kala e passa uma bolinha branquinha pulando. Ai, o Kala é branquinho! Ele é branquinho! Ai, que lindo! Você já assistiu o Bubbles já? Normal, a noite tá tranquila diante dessas coisas. Tranquila. Depois, porque senão ele vai ficar. Deve estar parado. Tem uma boa visão pro corredor? Tem. Tranquilo? Tranquilo. Eu sei pra que lado que é o Lenore? Sabe? Eu vou meditar um pouco eu virado pra Lenore, pra ver se eu sinto alguma brisa diferente. Vai pra Meca? É. Pegou, é, reverenda. Eu vou descer daqui pulando por junto. Tá, então joga o seu teste aí de percepção. Cuidado, é bem alto ali, ó. Não. Já que é bem alto, eu vou gastar a inspiração de jogar com vontade. Mais forte. Ok. E eu quero fazer uma coisa. Bom, tudo bem que Charizard não é dragão. Eu quero usar 34. Essa fogo voador. 19 no dado. Eu também não sabia. Por um, né? Por um no crito. Eu tirei 15 e 19. E eu tenho mais 15 de bônus. Tá largo, hein? Grel, uma brisa morna soprando do oceano na sua direção. Você se concentra, tentando perceber o estado emocional do Silphus no ar. Tá? E aí você consegue perceber que o Silphus carrega um vento vindo do sul, mais precisamente do sudeste agora. Tá? Eles parecem agitados, temerosos, tá? E muitas milhas dali ao sul, você vê que uma tempestade se forma. No mar? Provavelmente no mar. É só que você vê a mar. Tá sentindo o vento? Tá, você vê milhas e milhas dali, uma tempestade se formando, tá? E alguma coisa que te chama atenção? Você foi o cara conversando. Uma coisa que te chama atenção. Tá de noite. Tá? Sim. E você vê ao longe nuvens carregadas de uma tempestade. Porém, essas nuvens elas têm uma tonalidade clara, meio bege. Vermelho. Ah, meio bege. Agora só que é referência. Ninguém sabe a cor que é. Não é isso. É não é. Então, bege, ninguém sabe a cor que tem. Quantas cores você enxerga bege? Pode ser bege e que mais? Bege claro, bege escuro. Dependendo da tonalidade, vai ser marrom. Marrom. Então, tipo, 15 cores. Como é que chama isso, né? Quais cores poderiam ser? Droga, eu sei a cor, Jeff. Eu sei a cor. Você sabe a cor? É porque tem uma cena do primeiro dia que explica a cena do Frisbee. É essa, Jeff, a tempestade que eu tô sentindo? Como essa? É a primeira direção que eu tô sentindo ou não? Esse fogo sente uma tempestade ao sul, muitas milhas. Sim, sim. É essa tempestade vermelhinha. Vento morno ele sopra de lá. Vento morno tá vindo do sudeste. Não, é vento morno vindo do sudeste. E ao sul, muitas milhas, você vê uma tempestade se formando. É essa tempestade aqui, ou é outra? Como é essa tempestade aqui? Uma meio bege, você falou. Isso, tá, isso. Tá. Nossa, peraí, aqui agora a gente deu uma... Turns. Vermelho vira bege, precisa? Não. Pardon. Mas ele errou, ele deu um marronzinho. É, marronzadinho. Marronzadinho. É o que seria vermelho. É. É vermelho, pronto. Ih, agora tá bom. E então o arzinho meio quentinho do sudeste é o sul tempestade, nuvens vermelhinhas. Seriam os marronzinhos. E esse ar quente, tem alguma ideia do que seja? Não, é uma brisa morna. Tá, tá soprando. Não é uma brisa, é um vento silício, né? Esqueci as aulas de geografia. É uma brisa morna que sopra. Tá? E dessa direção do sudeste, os silvos eles vêm agitados. Já fez a referência ali no mapa, né? Que é sudeste. Só que, por sorte, a gente não vai parar nada. Ok, o que mais? Ah, você está fazendo contato extraplanar, certo? Mas não até chegar ali. Estou escolhendo as minhas perguntas. Tá escolhendo as perguntas? Ok. Vocês duas lá na cabine, então. Tá certo, é sul. Eu acho que você não deveria ser mais. Chega, fazer essa projeção se você quiser. Ei, role play mais alto. Passa outro minuto. Se você quiser, eu posso te ajudar. Às vezes, se você sair, eu posso te permitir. Posso permitir que algumas das minhas almas te acompanhem. Isso pode me prejudicar em alguma coisa ou não? Não, eles vão ser como se fossem meus olhos no outro plano. Assim, se caso aconteça alguma coisa, eles me avisam e a gente tenta te ajudar de alguma forma. Ah, então tá bom. Então quer dizer que se eu sair do meu corpo, pode acontecer alguma coisa lá? Sim. Por fora e eu não posso voltar mais. Exatamente. Sabe quando você saiu, não sei se você conseguiu ver um fio de prata? Sim. Aquilo, digamos que é a linha que liga o seu corpo com o astral, com o seu corpo físico. Se você deixar de ter essa ligação, seu corpo morre. É como se fosse mãe e filho com cordão umbilical, sabe? Sim. É mais sim. ou menos isso. Eu já passei por uma coisa parecida quando eu tentei alguma coisa com o Murin da outra vez, mas não foi tão intenso assim. Eu queria realmente sair desse estado que eu estou pra entrar num estado mais tranquilo, porque eu ando muito estressada e é tanta coisa na minha cabeça que tá me atormentando demais. Você quer compartilhar isso? É um pouco perigoso compartilhar isso agora. As paredes têm outras. Na verdade, não tem ninguém aqui próximo. Eu saberia se tivesse. Eu vi lá de cima, tô ouvindo! joga percepção aí, igual ela faz, né? Tanta distância. Não tem os minotauros. Ô Jeff, velho, tô escutando isso? Talvez. 28. Estão conversando baixo? Sim, você só falou pra gente falar alto por causa do celular. Tá, dá pra você ouvir uma conversa entrecortada das duas na cabine. O problema é... só pra você ficar um pouco mais consciente a respeito disso. Aí você ouve. O problema é consciente. Não, quando ela tava falando com o Tomur, já fiz coisa intensa com o Tomur. Tá cortado? Só pra você ficar um pouco mais consciente, isso não tem nada a ver com nenhum de nós. Todos nós podemos saber a respeito disso, mas esse não é o lugar certo pra eu compartilhar isso. Nada mais certo isso. Bom, você não esquece que você tem a mãe do Griel pra conversar com a gente em pensamento. Pelo que eu tô vendo, você não quer falar aqui, assim, em aberto. Tem medo de alguém ouvir. Você pode tentar conversar em outro modo. Na mansão mesmo, por exemplo, a gente pode entrar lá, só a gente, deixar os macros de fora, já que é outro plano, e a gente conversa lá. Mas assim que você estiver segura e confiante daquilo que você quer dizer. Sim. Preciso falar com o Celerinho. Esquece, né? Griel. Ah, isso. Preciso falar com o Celerinho agora, ele Jeff, tem um grande conhecimento das coisas, pode me ajudar. Não viu, Griel? Opa! Esquece, Griel. Tudo bem. Porque eu vou chegar até conseguir ouvir melhor. Esquece, Griel. Aí você ouve o Celerinho cuidar disso. Ele chega perto e para, né? Eu quero ouvir chegando perto e parando. Cheguei perto, ou só desci no deck. Sair da casa do caralho até o deck onde os caras estão remando. Não, você falou que chega perto até ouvir e para. Mas exato. Ó, desci até o deck, quer ver? Não deu ainda, não. 21. Tá chegando mais perto. Ó, 28. Tirou um resultado menor? Tirei. Ah, quando você desce lá, você escuta o Lisbeth falando, vamos matá-lo. 28. Essa noite vai ter que ser. Tivesse comunicado com a polícia. Mas eu corto a cabeça. Eu entendi a referência. Escuta a Lisbeth falando pra ela, tem que manter isso aí. Eu vou chegando perto até conseguir direitinho, velho. Tá, ok. Vambora, top. Joga sua percepção pra perceber. Eu tinha jogado 28, mas jogo de novo, se quiser. Tá, tudo bem. Você percebe o Grial se aproximando? 28. Isso aí você consegue ouvir finalmente, Grial, quando você tá na beira da escadinha ali que desce pro andar inferior. Parece que nossa conversa não é mais privada. O Grial tá mais ou menos uns 15 metros daqui, parado. Vou chegar perto agora. Agora ele tá vindo. Agora ele tá vindo, ele vai querer disfarçar, disfarça. Eu abro a porta assim. A porta tá aberta. Tá, tá abertona? Beleza, a conversa é super... Eu falei, não tem ninguém aqui próximo, pode ficar tranquilo. A cara não fechou a porta. Eu acho que temos um problema. Vejo uma tempestade ao sul. Tempestade? É. Mas eu não sinto cheiro de nada. Mas ela tá muito, muito ao sul. Mas as nuvens são de coisas diferentes, não são nuvens normais. Cor diferente com você. Parece sangue. Já vi sangue. Chuva de sangue? O que eu sinto de chuva de sangue? Não, chuva de sangue? É, ele falou chuva de sangue. O que eu sei de chuva não, de sangue? Não, falei cor de sangue. Cor de sangue. Ah, o que eu sei de nuvem que vem com cor de sangue? Tormenta. Não, só isso. Ela sabe tormenta? Sim. Todo mundo sabe. O Vladislav contou, resumindo pra vocês. Ah, é verdade. Quando vocês estiveram na Academia Arcana. Contou que eu já sabia. É. Então, aqui são as criaturas tormentas. Ah, tormenta, aquela chuva de sangue ácido. Certo. Nossa. A que distância? Tá louco? A que distância tá. Onde a gente tá aqui? Estão aqui lá. Aqui é a proa. Lá é a proa. Tá. E onde a gente tá? Do lado direito. A gente tá mais ou menos aqui assim. Não, do outro lado. Isso, aí. Isso. Isso. Aí mesmo. Do lado direito. Tá, pra mim não é aqui, ó. Tá, a gente tá aqui. E o cara? Isso. A mulher. Do outro lado. Posto. Na ponta. Tá aqui ou tá aqui? Não, lá de cá. Ele tá na proa, vocês na popa. Tranquilo. A gente tá na bunda e tá na perna. Tá. Ah, é? Mas vou lá fora tentar sentir essa chuva estranha, vermelha. Só me veio uma coisa na cabeça, mas aqui nessa região? Não, tá bem muitas milhas ao sul. A gente tá indo ao? Sul. Eu sou de conta com ela. Vai passar bem baixo. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa rota de alguma forma. Ah, outra coisa, pelo visto as coisas em Lenore não estão muito boas, as coisas estão agitadas. E parece que aqui também não. Falando nisso, Gabriel, depois. Isso é, se a gente te permitir, conversa com a sua mãe. Vê se ela pode fazer um. Fazer uma. Como é que fala? Conversa telepática. Uma conversa telepática. A gente tá um pouco insegura com algumas coisas aqui e ela nos. Não acho que conversar em aberto seria algo. Mas, gente, diga, o que te aflige? Vamos lá, então, eu estou ouvindo tudo isso. Você pode falar diretamente comigo? Eu sou burro, mas não sou. Se você quiser. Você é um não? Não, eu sou um arco agora. Só quando ele me encosta. O que eu vou dizer quando for a hora certa, eu não tenho preparação mental ainda pra isso. Vamos lá, vamos lá. Tá, vamos lá fora então. Toff, Gabriel, ela não está preparada, ela não está bem. Ainda bem que a Pokémon tinha privacidade. Ela não está bem? Ela disse que não está preparada mentalmente para dizer isso. Será que é bom chamar o perigo? Talvez. É bom, ele entende de medicina. Pode ser que ela esteja grávida. Bom, chame o Theo então. Eu vou subir lá para ver a Theo. Theo. É outro plano, acho que não funciona. Não funciona, não chega no plano. Ela não tem nada. Ela tem que o país. Leão, ele não responde, alguma coisa aconteceu. Nossa, será que vai aberto aí? Não, acho que não. Tá, a cara não é um portão aberto ainda. Então. Ah, não fez. Vamos lá em cima. Não, nem a porta. Ah, tem um estronço pra isso. Grial. Ela não fecha as coisas. Você pode me dar alguma coisa pra comer? Você tem uma lembra ainda? Não sei. Só me dá sopa e não quer secar e não me dá nada. Eu não vou tomar uma lembra, tipo, então não sei. Flecha. Então não tem mais. Vem flechas, mas. Não, especiais. Pera, como é, isso aqui? Exatamente. Não é confiável. Toma um sushi, gente. O que é uma coisa mais leve? Tem folha, né? Peixe. Porra, coisa mais leve, peixe. Folha de alga. Tá. Coisa leve, feijoada. Toma feijoada aí, come aí, cara. Come o mais leve que você encontrar aqui. Folhas, coisas do tipo. Não come de uma vez, não, senão seu organismo pode rejeitar isso aí. Você vomitar pelo seu. Deixa demais. O estômago dela. Achei que era um. Achei que era um. Achei que era um. Você pôs a fazer de você pegou lá o que? É, porque você saiu pra dar um rolê com ele. Porque o seu keep. Não, pera. Seu keep. Você percebe o keep lá em cima, correndo, brigando. Fazendo aquele decado de Minotauro. Nossa, saiu todos os bichos dali da cerca pra. Ah, sim, tá junto. Acho que eles vieram fazer copo. Compassia. Fazer Ô, Jé, subindo lá em cima, portalzinho, tira o arco e põe o arco pra dentro do portal só. Eu adoro. Tem onde você tá me ouvindo? Você tá vendo ali, ó? Olha lá as mãos. Sim. A Lisbeth está com problemas. Pode ser que ela esteja grávida. O portal tá aqui. Tá vendo ali as mãos? Então a fome. Não, ah, ela tem alguma coisa pra dizer e não está preparada psicologicamente. Ah, eu não sei o que é. Já estou aí. Tá bom. Cara, eu preciso ir mesmo. Eu fico um minutinho e meio, porque um segundo acabou a conversa. Sério? Puxo. Tá bom, mãe, vambora, mãe, caralho. Comprei uma amiga, 2 minutos. A Toff tá. Eu tô o quê? Tá. Não tá vendo umas coisas. A Toff não tá vendo umas coisas. Acho que você não está bem. Tipo, você tá meio. Tá bom, vamos lá, eu vou com você, vai. Ponte Persson, tchau. Me dei? Eu puxo o arco, eu não sei porque o arco tá. Vocês saem no corredor, tá uma mão com um arco lá no portal. Mas ficou 1 minuto e meio, cara. Aí tipo, começou só agora e. É acordar tipo 5 segundos. Eu senti sua mão puxada. Sei lá, tipo, eu não fui pra. Achei que você tava dando um arco pra gente. É o rato. Puxaram sua mão, Gabriel. Não. Eu puxo de volta. Teste de força. Oi, Theon, sou eu. Ele é Goriel. Sim. Griel, Theon está aqui. É pra você ficar com a gente? Não, é pra você vir me seguir. Ah, mas e onde eles estão? Estamos do outro lado, no navio, vem comigo. Griel. Pronto, aconteceu alguma coisa, ele não me responde. Oi, 17. Tá, vamos. Oi, era eu que puxei lá. Ah, ele. Eu tava querendo dar uma. Vai lá fazer suas magiazinhas. Tá vendo ali, ó? Porra, você é cega, caralho! Eu tô esquecido, porra! Tá, você vai continuar me zoando, Bruno? Você é cega? Não, ou... ela! Ah? É que eu tava te mostrando pelas nuvens. Sei lá. Olha lá as nuvens lá! Eu vi você fazendo a ação das nuvens. Pô, tá ali as nuvens. Ah, onde tá? Que bom! Vocês subiram junto com ele? Ô, Caio, todo mundo junto na conversa. Cara, me ajuda aqui, ó. Você tá vendo aquelas nuvens lá? Sim. Vermelhas. Bonito. Ah, nuvens de cor do sol vermelho e bonito. Mas, cara, o sol da noite? É, o sol já se pôs. Por que tem nuvens vermelhas lá longe? Então não sou só eu, tá vendo? Gente. Eu acho que eles estão levando a gente pra tormenta. Eu tô dormindo no bagulho. Ele não tô no meu navio. A tormenta só veio no continente norte. Não falaram que depois de tempestade vem a calmaria? É errado isso aí. Eu quero tentar fazer uma coisa. Eu quero tentar pedir pra uma das minhas almas ser meus olhos. E lá na frente, o máximo que eu conseguir, estender ela, ou ela, sei lá, pra ver o que tem lá na frente. Porque os nossos olhos não conseguem enxergar. Algum perigo que tá vindo, coisa do tipo. Ok. O que que eu faço? Persuade. Que. Vai lá. Que direção você vai? Sul? Não, no meu lugar eu vou ficar parado. Vai. Persuade 20. Tá. Vai lá, vai. Tá tipo de nada. Não, mas ele desceu. O quê? Não, ele falou que deve ser. 20! 20! Uma medida, não? 14 mais 21! 6 mais 1, 21 ainda. É? 21! Tirou um crítico? Não. Valor total. 21? Você viu parecido. Tá, ok. Você conversa com uma das almas. Ok. Ela concorda se desprender do seu corpo e vagar a ele pelo mar e te contar o que ela viu depois. Eu tô no sul. Dá uma corrente pra levar? Você já está no sul. É, eu joguei aqui pra ver qual direção foi. Quantas milhas ao sul? Eu tô a umas. Quanta anda por hora? Tá indo voando ou tá correndo? O que você tá indo lá? Vai. E eu não vi saindo lá? Viu? Provavelmente. Ah, faz 3 dias. A primeira cena dele que ele vai fazer num dia. O primeiro speed. Então não tem a mansão, faz 3 dias que você foi lá. Não, faz 3 dias que ele vê eu indo pro sul. Tem deslocamento de bolso, né? É. Quanto tempo você viaja? Por horas, quer saber? É, só quer saber por hora. Hora. Deslocamento normal. Você liga no camuflado. 3 milhas por hora. 3 milhas por hora? Então eu estou a 10 milhas. Eu vou 3 horas. Menos. Eu fui de carolina. Caraninha? O sapão. Como caraninha? No primeiro dia, segura. Posso fazer agora a cena? Para complementar da Toffer? Tá. Então, no primeiro dia, chegar no comandante. A gente pode conversar? Bom. Você quer? Diga. Pô, quer refrigerante ou quero? Quer refrigerante? Eu tá querendo. Aqui, é real. Dá copa pra ele. O quê? Eu tenho um amigo. Pra acho que vamos quebrar. Queria trazer ele aqui para o navio. Só que ele é um preto que é bem real. Então gostaria que ninguém mexesse com ele. Mais um passageiro. É, mas eu cuido dele, não vai dar o trabalho. Isso não me agrada em nada. Mas vocês mostraram seu valor no último combate. Permitirei, com uma condição. Entra aqui rapidinho. Que ele não nos atrapalhe. Tudo bem. E que ele não destrua nada aqui, já que ele é hostil, como você disse. Pode ser. E nem ameaça a mim ou aos meus homens. Eu vou tentar controlá-lo. Quem é esse seu amigo? Chama Hakim. Joaquim? É um companheiro meu. Nome de criaturas pequenas. Pode trazê-lo. Você tem alguma mesa, algum banco quebrado que não seja mais útil? O que mais temos nesse navio, acho que são coisas quebradas. Fique à vontade, pegue o que quiser. Ok. Bom, então eu vou me afastar. E no meu pensamento eu vou me comunicar com o Mikhail. Tá passando. Bom, eu acho que já está na hora de eu assumir o que é meu dever. Continuar a minha sucessória. Eu pego um banco. Tá quebrado. Vou pra fora do navio na água. Beijo bom pra lá. E começo a usar truco homem morte nesse banco. E vou fazer um dragão jovem azul. Ok, deixa eu rolar um save pro banco. Calhou. Ah, pera aí, era com desvantagem. Falhou. Não era o banco da fera? Da fera. Não, não era. E aí, ok. Um dragão jovem azul. Certo. Você voa com o seu dragão jovem. Continua a linha sucessória. Você vai copular com um banco? Eu acho que é. Não, é. Ele é o meu. Eu acho que é. Nunca vou nem comer um roda de carro? É. Uma porra, né? Não, mas eu fiquei sabendo de um cara que fez isso na trave do gol da escola. Tá. Você faz o dragão aí e vocês voam 10 milhas ao sul. E eu estou, tipo, treinando ele pra ele ser civilizado. Ok, treinando. Tô treinando um banco, um banco ser civilizado. Né? Super magia. Super magia o quê? 10 milhas ao sul. E você também vê nuvens vermelhas muito distantes. Porque ela detecta mal a alma dela. Como? Ela detecta mal. O dragão tem tendência maligna. Quer ir pra lá, vamos pra lá. Certo, a Amanda Top detecta o mal. Ok. Por isso que eu queria saber só a direção. Não, a direção da nuvem. Certo. Bom. Consegue ver muito, muito, muito distantemente as nuvens vermelhas no céu. Nuvens pesadas e avermelhadas. É ele com o banco. Isso eu falo, Hakim, veja, de forma dracônica, Hakimo é de nosso criador. Ele está nos enviando uma mensagem. Bom, nós estamos indo para lá, mas indiretamente. Eu acho que as outras pessoas ainda não sabem. Melhor é para você. Mais para frente. Espero que isso seja. Um bocado. devemos. Umas horas depois, um facho luminoso passa por vocês. Em direção ao sul. Nossa, ela foi mais ainda? Vai embora. Só que você é nuvem. Vai indo embora. Menos uma. Menos uma. Você vai acelerar o ponto? Então, menos uma. Ok. Calma, indo embora. Serem lá voando. Eu tô só treinando ele sobre as pessoas, já conhece o lugar. Vocês se mandam no conversa, viu? A Ciri vai fazer suas perguntinhas agora ou não? Mas eu não sei que perguntas que eu faço. Eu achei que ela tava até agora escrevendo a porra das perguntas. Ela escreveu umas 15 vezes. É, mas eu não sei exatamente o que perguntar, porque as respostas pelo que eu vi. Pergunta se você tem um jogo. Você acha que ele é um enigmáticas. Há quanto tempo você parou de sangrar? É porque é assim, não, talvez. Você parou de sangrar? Ah, ok. Irrelevante. É porque a mãe dele falou que... Será? Tá, o que vocês querem fazer então? Eu tô dormindo. Muri tá dormindo. Eu acho. Tô fazendo pré-natal. Realmente, ela respondeu o último que ela sangrou. Na última batalha, faz 3 dias. Tá normal essa resposta. Perfeito. Você não falou que tipo, sangramento? É que não existe a palavra transando. Ok, então, jogue medicina. Dificuldade 2. Com vontade, tá? Vou tentar 2 aqui. Isso tem comentários. Você sabe que ela não está grávida. Ah, é verdade. Nossa, é verdade. Lisbeth não está grávida. É impressionante. Você não está grávida. G2 tira os dois. O que você fez? Ela entende tudo errado. Que absurdo! É, sua mãe disse que ela estava grávida. Você veio tudo preocupadinho pra cá, então? Claro. O que vocês andaram fazendo? Ela ficou olhando a nuvem com a gente? Se vocês estivessem grávida, eu também ia ficar preocupado. Eu fiquei tentando segurar a nuvem, nuvem, pô. Se ele estivesse grávida, também. Todas assim? E a Toph, se a Toph estivesse grávida? Eu ficaria mais preocupado ainda. Ô, Toph, então foi uma cega grávida de uma criança. A gente nossa, vai em cima, que né? Eu não né? Eu achei que um pouquinho ela, que ela ia falar, nossa, mas como é, a Toca é muito jovem, né? Não, como é que uma cega vai cuidar de uma criança? Tipo assim, vem cá, filhinho, mama. Ops, errei. Ops, ops. Mas o filho dela ia ver a luz. Alguém ia ter que ver. Não sei. Vai que nasce cego também. Não sei. Então, não tem com vocês. Não, dela maior. Muito maior. Eu tenho fome. Eu pedi pro Grião me trazer alguma coisa pra comer, mas acho que ele já esqueceu. Você tá com uma marmita? Você desfez da minha marmita? É, ele deu uma marmita só na minha frente. Tá com a marmita, né? Nossa, você não gosta de comida tamboraviana. Devolve. Sushi, eu como, tá? Vai! Essa menina não gosta de mim. A gente desceu com isso? A gente tá com isso agora? Bom, estamos tá. Perdendo tempo aqui. Vamos dormir? Dormir? Tormenta? O que a gente vai fazer? Dormir? Bom, o barco está parado, o tormento não está vindo para cá. Peraí, eu tá longe, Tolinho. Talvez nem seja. Eu vou ver o que é. Pera aí. Vou vir até a ponta. Vou andando lá na ponta. Quer passar de livre? Não. Tá. E aí na ponta eu me concentro e faço a ação seguinte. O que deu nela? Então, o que você fez? Se estivesse mandando um áudio. Eu fiz o quê? O que tá falando? Cara. Ah, eu mandei uma alma ver o que tá acontecendo lá na frente. Ui, você é estranho, não mandei uma alma, creio. É estranho? Vê se sou eu que fico abrindo o portal pra... Essa, eu fiz assim mesmo, tá? Não sou estranho. Sou diferente. Abre o portal pra quem é mago bom faz. Nossa. É, isso aí, Teãozinho. Bom, vamos dormir, então estamos perdendo tempo aqui. Eu não vou conseguir dormir. Tem sopa. Muito fácil você dormir. Digamos que eu estou atormentado. Muito fácil você dormir, querido. Mas daqui a algumas horinhas. Você perdeu um pouquinho de energia. A gente não pode passar por tormenta. Pelo que a gente ouviu falar, a gente não está preparado. Cadê? Se quiser me levar de castidade. O que vocês acham que a gente tem que fazer? Será que isso é legal? Desviar o caminho. Tem um papo ali no meio. Será que isso é bacana? Tem o quê? É real, velho. Olá, ele fala ali. Dá volta. A gente faz um desvio, a gente não vai pra lá. Vai? Não, a gente tem que ir. Tinha Minotauros! Tinha Minotauros! Você equivocou? Nossa, eles odeiam mulheres ainda. Aí o Minotauro vai comendo, o que está acontecendo aqui? Você já ouviu falar da tormenta? Claro que já. Bom, digamos que estamos indo pra ela. Que ótimo, testaremos nossa força então. Vocês são loucos. Todo mundo está de acordo com isso? Se seguir em frente? A gente não vai. Por que estão vindo pra tormenta, afinal? A gente chegou aqui, né? Na parte da pessoa lá. Na hora que a gente começa a falar de tormenta, suponha que os ânimos começam a, né, ficar um pouco mais... Certo. Eu quero ver se elas... É metajogo querer saber a reação dela dessa conversa? De quem? Da cara? Não. Não, você tá o tempo todo investigando esse cara. Tá. A hora que eu fico lá na frente, me concentrando, a hora que eu mando a alma, eu volto minha atenção pra ela pra ver se tem alguma reação, tipo, tormenta, estamos indo pra tormenta, ou se a cabine fica completo... Tranquilo, calmo. É a pior bosta que existe. Eu preciso falar com o Celerinho. Você entrou numa água, num rio. Onde que você tá? A 10 milhas pro sul. Puta que pariu. Melhor reação. E eu tô brincando de frio. Bom, mas... Fiquei sabendo que você tava brincando mesmo. Era pra eu ter meditado por mais tempo, mas eu não consegui. Por quê? Eu tive um esgotamento, meu corpo não aguenta mais. Eu tenho que fazer isso com muita cautela. É a primeira vez que eu tentei algo tão pesado. Por isso eu falo. Ah, você já ouviu falar do fio de prata? Sim. Tome cuidado. Se esse laço for com o peso, você morre. Uma leve alteração. Tipo só um... Na hora que fala tormenta. Não. Na hora que fala o quê? Parte dos dois. Ah, eu sei. Agora eu sei. Entendeu. Ela sabe já quem foi. Sim. Nossa. Foi boa a conversa. E eu só queria extrair informação de ela, nem deu pra isso. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa pra você. Você não chegou a sair do barco, né? Ah, tá. Não foi longe. Mas eu prefiro conversar sobre isso depois. Não, com certeza. A preocupação agora é... É a resposta. A preocupação agora é essa nuvem. Dois assim azul. Ah, você foi lá. Será que alguém tinha avisado? Eu não tava com você depois, né? Não, eu tinha avisado. Eu tinha aqui e eles dormiram. Só o Ariel sabe. Tá? Meio certo. Eu saí. Tipo, pô, eu vou brincar com o cara e, tipo, explicar pra mim. Mas ele já viu o dragão. Ele já, pai. Só ele? Bebe. Só? Ele tá super pesador aqui. É? Tô pensando se você tem como esconder esse cara. Tá, lá. Ah, tem, lá embaixo tem. Os Minotauros e o chefe me jogou. Eu falei, não mexe ninguém. Ele tá, tipo, tá o 7. Lá embaixo do dragão. 7. São três, tá? Será que é? São três testes. Estou com terceiro dia de viagem, são três testes. Nossa. Falhou em um. Um, dois, valeu o segundo. Vai pra você, vai agora você tira um crítico. Se tirar outro três, você... Peraí, eu tenho inspiração. Pede um segundo, vantagem. Usa, você vai tirar um crítico agora. Usa depois que você vê o resultado, né? É. Tormenta está dando... Verão está dando... 17? Acho que passou. Acho que passou, né? Eu não preciso usar a inspiração. É, não, porque... é difícil você tirar mais do que 17. É. Vou tirar 20. Falhou, passou. Conseguiu um terceiro dia. Tipo, você faz isso à noite, na hora de dormir? É, meio antes de dormir. Então você não está dormindo, você está lá nisso. A mãe não preta. Será que alguém consegue ver com o quadro no celeirinho? Ou... Onde ele está? Melhor. Eu acho que ele deve ter saído um pouco pra sair do teste. Não, ele saiu. Não, ele saiu. Eu lembro que há dois dias o Celerinho saiu. Ele foi nadar um pouco. Nadar. É um bárbaro, tem uma. Deve estar voando por aí. Ele gosta de eu dragão. Acho que, eu acho que por ele ser... É, sangue de dragão. Por ele, acho que por ele ter aquelas asas que fica bem confinado, assim. Eu mesmo, aqui, não aguento ficar um dia aqui sem pisar na terra. Imagina aí, ele voa. Eu não posso ficar muito aqui em cima, senão logo as namoradas mais tais vão fazer isso. Ele é bar? Mas tem desses aí, deve estar aí. Claramente ele é bar. Mas bar tem que ser um bar gordoso. Cada vez é lindo. A namorada dele. Tem muito bom esse alto. Ele dá reset na costa dele e escolhe outro. A da. Pode fazer isso. Mas é. Tem sempre uma explicação pra isso. Na minha imaginação, tava no Dragon Ball. Vinde 13ª era, né? Mas era criança, você tá lá. O Night of the Dragon Ball. Quem que é o Camper do grupo? Teve uma rolagem. Camper? Um ladinho. É só porque eu acerto uma flecha de 130 metros. Ah, talvez também age, às vezes. Se transforma em urso, tipo, muito grande, né? Pra aguentar a pancada. Às vezes. Quase. Não, quem é tanto que é só nós três. Eu sou o Camper. Você é o Camper. Eu sou o Camper. Eu também tô no nível 20, você é Camper. A minha ação é tipo, ando pra trás, atiro. Ando pra trás, atiro. Ando pra trás, atiro. É, fica caindo os caras. Só vem, né? Teve um combate que eu fiquei a 45 metros do pessoal. Vai enfrentar assim, meu velho. Tá certo. Sabe por quê? Porque ele é cagão, realmente. Ele é ult da Ash. Da é arqueiro, ele é cagão. Mas estuda o cara... Eu tenho desvantagem de tacar de longe, sabe? Vou tacar 100 metros, porque eu sou louco. Combate. Se tem mais 15 pra acertar ainda, estuda. Aí eu vou fazer. Ou basicamente. Quando a galera pira na batatinha, nem vem. Ah, agora você tá platina, né? Eu não tô vendo. Eu ainda no prato sou tudo bem. Não, é... É, tinha uma versão magnífica de Modern Times. Gente, alguém tá com alguma bunda aí tocando aqui no bar? É o bardo. Olha a música que tá tocando, cara. Você não viu como ele falou? Você não viu como ele falou? Foi lá visitar. A Elfa Negra, ela tava num pentagrama com o monte ali. É a música, mano. Ela tá fazendo um ritual. Ela falou isso, eu vi que tem. Você tem mensagem. Não. Sim, eu não vou falar nada. Exato. Manda o Cicerinho pra cá e me te aconselho. Mais alguém vai pegar. Deixa eu ver se tem preparado. Só sabe, ó. Só sei que é um cara estranho tá ali. Só sabe que é um cara estranho. Você interessou de linha de prata. Oi? Quero que eu senti o perigo e o mal. E o caos. E o caos. E ninguém agora vai te abandonar. Tá de boa. Mar tranquilo. Mar tá tranquilo, só aquela brisa de tava com um pouco. Não tem algum lugar. Você, você sabe que tem um pouquinho de maldade. Não tirou o quê? Nossa, tirou o quê? Não tem não. Tá tudo suave. Você tirou um? É, foi nossa, mas é só essa. Oh, tirou um? É. Jeff, nossa. Manda mensagem pro no final 12, mas acho que é tô tranquilo. É, eu não sei onde você está, mas tá favorável. Se aproxima da câmara, tem um espaço de tormento. Tipo, é tirar um a um, eu crítico. Tira. Só em combate. Só em combate. Habilidade nova. Pensando em menos robôs. Calma, com 90, né? Eu estou aqui. Meu elfo é bom em destreza, na verdade. É? Você verá. Tipo assim, só apenas destreza. Eu ganho todo mundo aqui. Eu tenho 26 de destreza. Só passeando apenas pra você. Você nem jogou um dado. É. Passei. 26 de destreza dá quanto de bônus? Tá calmo. Mais um bicho. 8. Eu acho que segundo lugar de destreza é a top. Quando você é um bicho. Tem quanto de destreza, só? A gente vê o fogo de artista. Bom, quem te mandou mensagem pro Celerim? Tá. Eu falei, onde você está? Estamos perto de uma área de tormenta. Venha logo pro navio. Eu respondi, não se preocupe, Tela. Eu estou um pouco para o sul e estou vendo o que você diz. Aí na hora que chega a mensagem nele, eu mando um sinalzinho de luz. Ok. Olá. Vocês, menos o Theron e a Toque, vêm ao longe, ao sul, uma luz. Mentira, eu vejo sim. Oh, tem um olhos lá. Hã? Tem um olhos lá. O Kai. Mas o cara já passou por ele. Já passou por ele. Não, mas ele não vai fazer isso aqui, ó. Ele vai passar, tipo, vai olhando. Tá, só que ele só vai enxerga quando ele voltar pra você e te falar. Ele já passou por um vai ver. Ah, tá. Então por isso que ele não viu. Eu, tipo, O Celerim mandou um sinal de luz, tá? Se for pegar informação oficial, a nuvem é o deserto sem retorno. Ele todo tá indo pra tormenta. O tormenta tá muito longe. É, depois de levantar. Sim, por isso que eu falei. Casquinha, você adorou, né? Melhorou. Eu buguei, sabe o que é pior? Eu já tinha comida casquinha. Ele pegou o meu miolo. Ah. Olha o tamanho do miolo, pô. Isso é um pão? Desculpa, não, não, é gostoso, não tenho noção de espaço. É muito macio. Sério. Pão, pão, não consigo enxergar longe. Não, pra mim, pelo que vocês estão dizendo, você tá perto. Se dá pra ver as nuvens. Você vai fazer isso aí? Se dá pra ver, era pra estar perto, mas nunca a gente sabe, é pra estar longe. De repente vocês veem, no centro do convés, na série concentrada, ouvindo um mantra, beribicando catapanda, beribicando catapanda, beribicando catapanda. Quem era? E faz uma magia. O que ela faz? Nossa, uma magia. Jogar arcano. Respirar na água que não é. É, uma boia. Ela faz a magia e vira pra você. Vai afundando no mar. Vinte natural. Ah, tá contando. Okay. Um crítico pra série. Muito bom. Sim. Finalmente ela fez as perguntas. Demorou pra sair. Pergunte-se. Que magia você está usando? Contato extraplanar. Contato extraplanar. Ela passou no teste que ela não ficou louca. É exato. O que eu acho mais da hora que eu ficasse louca? Marcos? Sério? Ela ia ficar literalmente a Kaida quando fica brava. Contato extraplanar. Caramba, como é que é essa magia em inglês? Contato afterplay. Contact mesmo, né? É, fica. Ah, mentalmente. Mental. Você tem um contato com um semideus. Semideus? Quer falar com onde? Um antidão ou qualquer entidade poderosa, sabe? Sabe? É, acho que ela não escolhe o que ela fala. É, eu acho que não escolhe. Ela pergunta e alguém fala, alguém puxa a resposta. Ning é Deus, não é semideus. Palmeiro também, e tá na toca. Ok, você vai poder mandar então 5 perguntas. Porque nem me não sabe responder. Ah, não, eu não dou texto, só dou sim. Não, isso é muito bom. Mas eu já tenho ponto heróico pra resposta não ser só sim, não. Talvez. Ou você pode pegar resposta. Ponto heróico faz com a pessoa. Agora ela pegou. Eu não aceitaria só um não, hein? Isso é de acordo com a vontade do mestre. Eu aceitaria 21, hein? Não. Ok. Com quem você vai contatar? É. Quem está desocupado na área? É, ela tem que fazer a pergunta. É quem está de plantão. Hã? Ela tem que fazer a pergunta, não é? Porque aí fica mais fácil pra você ver quem sabe. Mas a pessoa pode não saber, entendeu? Então... Exato. Teoricamente, tem que primeiro escolher quem é a pessoa que eu vou falar. Ah, você escolhe a pessoa. Eu sei que você tipo, só perguntava e alguém respondia. Ah, não é assim não, é uma palavra só. Posso banana. Não, é resposta de tipo sim, não, talvez, é relevante. Ônibus. Reformula. Reformula é ótimo. Sim, reformula. Ônibus. Caralho. Ele tá meio despedaçado, né? É, também. Eu tive que comer em 3 partes. É, meu dedo despedaçado. Uma voz rouca. Gutural. Gutural. Foi o que respondeu então. E úmida. Como é uma voz existente? A desde longínquas eras. Atendo ao seu chamado. A voz pra você. Eu não tenho conhecimento de quem é ou o que é. Você sabe que é grande e poderoso. Vou gastar uma pergunta idiota primeiro, né? Quem é você? Não, não tô idiota. Sim! O seu qual é a sua missão? Qual a sua cor favorita? Palme! Você sabe das coisas que acontecem em Arca? Qual a sua pergunta? Você sabe das coisas que acontecem? Não, próximo! Talvez. Você tem que responder com talvez, sim, não, sim, talvez, não, talvez, nunca, irrelevante. Algumas coisas eu conheço. Bom, quatro palavras, né? Outras não. O que deseja saber? Quero saber se algo de muito ruim aconteceu no dia da alegria. Coisas ruins acontecem todos os dias. Um dia de alegria para uns, de tristeza para outros. Eu fui um dos pães de tristeza, mas não sei o porquê. Sim. A noite da alegria foi anterior, viu? Sim. Então, tipo... É, se você estiver perguntando sobre o acontecimento que fez a gente chorar, era no outro dia. Eu ia dizer pra você, irrelevante. Irrelevante. Talvez você saiba. Mas eu não me recordo no momento. E eu quero saber se você sabe. Ou pode me ajudar a descobrir o que é. Talvez. Mas eu não me recordo, não me recordo. Talvez muita gente. Quantas perguntas foram? Faço nenhuma ideia. Foram quatro. Já foram quatro, né? Tem limite? Tem. 10 perguntas. 5 perguntas. Talvez é muito abrangente. Tem certeza disso? Sim. Posso fazer uma pergunta? Não, 3. Pode até fazer outra. Mais 4. Aqui. Vou castar outra pergunta. Sério? Eu vou fazer. Eu vou pensar com o preço, sério. Ah, o preço. Uau! 15 peças de ouro. Genial. Não. Não preço. Aí vai de novo, tá louco. Não, mas eu tenho que ver como é que eu vou desenvolver essa pergunta pra ele. Joga um dado. Qualquer dado. Morreu. Cara, ali no 22 não deu. Você e seus amigos cumprirão uma missão para seria muito mais fácil. Tá falando mentalmente. Talvez você não possa. Você começa a entrar em jogo. É certo. De novo. Pera, pera. Oi? Cara, a gente sabia. É. Da outra vez. Foi legal, da outra vez a gente não sabia, né? Do diário ninguém vai saber dessa. Tenho certeza. A minha eu avisei. Pergunte de uma vez. Primeiro dia. Gente, eu vendi a alma. Não tem tempo a perder. Ô, gente, fiz merda, mas acabei de mim, tá? Beleza? É, beleza, acordando chorando. Um dia após o dia da alegria. É, meio de mim. Nós não sabemos por quê. Acho que eu não sabia disso, tá? Algo, Alguém, que ele pode me falar algo. Uma pergunta retórica. Como se fosse. Ela, eu teria que responder pra ela com sim, não, talvez. Sim. Respostas evasivas. Tá como ela gastou um ponto heróico, ele não bate papo. Ele respondeu de forma enigmática. E a resposta dele é. Olímpico errado. Por suas ações precipitadas, incompetentes e inconsequentes. Vocês deixaram tarefas incompluídas para trás. por causa da imprudência de vocês, um inocente foi sacrificado para que um grande mal retorne ao mundo de Arkham. Um mal que irá atrás de vocês em busca de vingança. Um mal que todos vocês conhecem. Todos vocês sabem o nome dele. Ele está em suas mentes. Orfanato, que é o João Bobão, que é o Cairo, que é o Danael, tá, e o amigo que você também. O João Bobão. O João. E aí a Sierra fica durante alguns momentos em transe, e aí de repente ela desperta. E o Kip tá assim, não. Cara, eu tô voltado pra que direção no quarto? Eles perdendo a oportunidade. Falta um minuto sem falar com o Kip. A chance de sumir, né? Depende, que caiu quarto vocês estão no primeiro andar, certo? Certo. Corredor. Certo? Certo. Quando você entrou, você estava. Entrou no quarto à esquerda ou à direita? À direita. Você entrou à direita. Ok. Direita é da borda de quarto, virando. A porta do quarto tá aqui. À esquerda da porta do quarto. Mais ou menos assim, no bico. A porta aqui. Ó, imagina que o quarto é essa mesa. Tá, mais fácil. A porta do quarto é lá. Aqui, naquela quina ali. Naquela quina ali. Isso. Então, porta sul. Depende. Só que assim, tipo, eu tô virado. Virado pra cá, então. Ó, o barco tá sul, a mansão tá sul. Sim. Então, sul. Você fez isso daqui pra entrar? Dentro da mansão. Foi pra esquerda, não foi? Agora você pulou mais ainda. Não, continua sua visão pro sul. Sudeste. Lembre-se das palavras dos seus guardiões, ué. E é como se você tivesse virado pra São Paulo, no mapa do Brasil. Beleza. Agora ficou bem claro mesmo. É. O que você faz? O que vocês fazem? Não, eu tô lá na esperando a resposta. Tô na ponta do navio. Esperando a alminha voltar. Já vai demorar. Tá, então eu quero deixar... Tá longe pra caralho. Então, tá muito longe. Então eu quero deixar assim, mais fácil, mais relevante. Qualquer sinal de perigo, você retorna. Que no caso é o dragão dele. Ele falou, o dragão tá ali sobrevoando, sentiu um bagulho maligno, volta. É isso. Não vai levar pra frente. Tá, beleza. Vai ser muito tempo. A gente tava distraído. Jeff, tem previsão de chuva essa noite? Já que você fez isso, eu vou dar a resposta pra você. Calma. Era um dos possíveis caminhos que vocês poderiam seguir. Tem previsão de chuva pra essa noite? Tem não! Se liga a televisão e não. Se você quiser, hoje tem nuvem. Não. Então eu vou... Um pouco. Um pouco? É. Por que um pouco? Eu? Você tá fazendo nuvens? Tô ensinando ele como se comportar. Eletricidade. Ok, com algumas nuvens começam a surgir no céu. Você tá usando controlar o clima. Deixa eu ver, por volta próximo do amanhecer, provavelmente. Ah, é que elimina a casa do caralho, né? Então eu vou pular pra baixo. Inverte casa do caralho. Coberturinha. É, eu preciso dormir com o pé no chão, né? Aí pra casa. É. Dorme que nem morcego. É. Eu vou lá dormir então no parque lá. Vai pra água. Mas eu não ia dormir lá fora porque pra acostumar. Já vem que é acostumado a dormir no relento na chuva. É, então. Esse chão duro. E molhado. Tá, ele vai dormir. Quem que mais vocês fazem? Pera. Eu antes de dormir. Vamos ver se a gente vai mesmo então. Eu acho que você tem que dormir. Que horas são? Você não, Théo. Tá com uma cara de sono. Que horas são? Não, de boa. Vou dormir. É noite agora. Vou dormir. Parei, vocês gastaram uma hora. Você não dorme. Dormir tipo druida. Vou me descansar. Dormir tipo druida, entendeu? Vai lá. Ok. Grel foi então descansar. Vira um navio. Cabeça. Eu tô fazendo isso. Só pra algumas pessoas. E o Grial não vai ser uma delas. Eu sei quem serão as pessoas. Tango, Kip, Kurama. Tá bom, Zote. Pronto, todos estão seguros. Gente, vocês também. Gente. É o corpo boia, depois o corpo afunda. Que mais vocês vão fazer? Vocês vão fazer mais alguma coisa ou voltar a dormir? Eu, tá dormindo. Quando for umas 2:30, eu vou voltar. É, voltar pro navio. Mas não vai fazer mais nada. Depende do que o pessoal está fazendo. Ok, o que vocês vão fazer? Vou esperar um Celerim voltar. Esperar o Celerim voltar. Alguém mais aguarda o Celerim voltar? Alguém mais vai dormir? Eu vou ficar lá fora. Eu tomo um banho. Uma hora e meia. Lendo, aguardando o Celerim enquanto come. Na ponta do navio. Fundo do navio. Dormindo, voltando, Théo, esperando o Celerim, Grial. Poxa, olha o Jeff. Ela tá conectando os vergões. Tá o quê? Conectando os vergões. Ele tá tirando a tomada, isso foi isso que aconteceu. Não, sim, mas. Certo. Sabe que ela tira a tomada dos guardiões, espera 5 segundos e põe de novo. Pra ver se volta. O que você sente repetidamente é essa mesma sensação que eu descrevi aí. O tempo todo. Não vai ficar gastando os bagulho do colar, hein? É, porque se contar com os guardiões, se você lembra, você vai perder as contas. Mas toma cuidado, seu guardião tá ligado, tomada. Mas o ponto é essa porra, não importa pra que vem, caralho. É. Você se conecta aos guardiões, mano. Aí você escuta a voz de um deles do outro lado falando pra você, eu sou o Groot. Não, vai conectar com o tipo. 52 KB. Vai demorar pra baixar os guardiões pra caralho. Ok, depois de umas 2 horas, o Celerim volta. Encontra todos vocês no convés. É, o que me gera espanto. A Ciele sentada lendo, a Lisbeth sentada junto com o Théo e a Kyra sentados também. É, porque tipo, só o Miel sabia que eu tinha um dragão. Eles estão aguardando você. Quando você vem voando, eles olham pra você e a Kyra... Olha, você nem pescou um dragão. Oi, Celerim, olha o dragãozinho. Ele foi procurar, Celerim. Eu juro que ele me seguiu. O dragão vira pra você e fala, Celerim. Inimigos. Não, esses são os amigos que eu te falei mais cedo. São inúteis, vamos matá-los. Não. Ah, outro não, mano. Outro não. O cara fica escolhendo dragão azul e dragão azul é assim. Nós devemos precisar dele. Mata. Aqui um lá pode ser nosso criador, mas ainda assim é hostil. Não precisamos de ninguém. Em alguns momentos pode ser que sim. Eu não sou. Eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Aí ele vira, mas eu consigo. Eu tava fugindo com um banco. Ele tá discutindo com o banco. Eu sou um banco. Está certo, farei como você disse. Era uma mesa, banco. É só a gente não ter nada assim diferente que eles também não vão nos confiar. Está bem, vamos pousar. Eu só não esperava que tivesse todo mundo acordado. Morrendo lá. Dá uma rugida pra vocês. A gente fica carinho assim, soltando faísquinhas. Onde você arrumou um desse? Digamos que... Ele arrumou um banco, ó, até agora aqui, ó. Eu sou um dragão rei. Um banco. tem uma reputação a zelar. Mas ele tá parecendo a arca de Noé. Olha assim, ó. O outro banho tá ali. Tá aqui, ó. Tem um monte aqui do lado, ó. Vai. Tá um monte de... Cada um de vocês. Eu quero um desse. Não, mas não assim. Não esse. Não, esse é feio. Azul é feio. Ah, feio? Feio. Rola semi-frodo de destreza. Nossa. Qual que é o tamanho do dragão? Long. Dragão fala comum? 3 metros. Fala. Se fudeu. Eu acho, deixa eu ver, eu tenho a ficha dele aqui. Fala, fala comum. Que outras línguas você fala? Hã? Que outras línguas você fala? Eu falo dracônico. Comum e dracônico. Ele fala. Ah, você não devia ter falado do dragão é feio. Tem mais alguém próximo da Ciri, tipo alinhado com ela? É, tipo os outros bichos da Ciri. Tipo assim, relâmpago da vida. Vai, relâmpago do Marquinhos. Vai, relâmpago do Marquinhos. Fala o ser de destreza você também. Eu esqueci o que eu ia falar. Foi um espírito lá. É meu. É a minha da tua. Dois. Vai dar merda. Dois? Falou isso, ah, é de boa. Ok. Toma 55 pontos de dano elétrico. Caralho! É de boa! Gastei reação, não tomei. Como gastou reação, não tomei? Gastei reação do vácuo. Ah, o poder do vácuo pra não tomar? Não, não. E os bichinhos? Eu tinha um jalame assim pra você. Como eu. É sua progenitora. Que é sua mãe, cara. Enquanto vocês estão fazendo isso, meu homem assim vai perder um pouco. Olha, eu acho que é melhor discutir com o dragão, né? Você deve mais respeito aos dragões. E nesse cara tem o de segurança dessa terra. Olha aí! Eu, tipo, se disser de novo. Tu não podia ter feito um vermelho? Eu não sou um dragão vermelho. Mesmo assim? Você poderia não ter feito um dragão. Mas você ainda disse que não são inimigos. É, estou começando a repensar. Ah, faça-me um favor. Ai, caramba, tô vendo que já vamos, é. Vamos discutir com essa gentalha. Vai, ai, dragão. Gentalha, gentalha. Ele tá forte. O dia que você tiver a minha idade, você vem falar comigo. Children. Ah, e quer informação em off? Ele já deve ter mais de 100 anos. Mano, tu criou ele. Ele não tem 100 anos. Ele é um banco. Banquinho sim. Com cara, com cabelo, cara. Pegou três coquinhas, tipo, um banho. Cabelo. Que modéstia à parte, eu sei que ele é mágico. Oi, Jé, ele tem muito? Eu sou meio do mundo. Sim. Sim, tem resquício de magia. Ele é mágico. Se tem dispel magic, ela vê. Ele não é necessariamente um dragão. Ele virou um dragão. Ele era um objeto inanimado. Se tornou um dragão. Ele acredita que ele é um dragão. Ele acredita que é um dragão. Então, pra todos os efeitos. Ele chegou pro banquinho assim: vira dragão, vira dragão. Shazam. Então, pra todos os efeitos, ele é um banco. Ainda. Ele não tem. Ele tem alguma personagem, uma outra personalidade de dragão. E a personalidade de banco. Ele vira. Às vezes, em quando ele se fica parado. Ele assume a personalidade do dragão, ele tá com raiva. Mas ele tem as memórias que estavam dele. Memória do banco, esse tanto de cu que você não tem memória nenhuma de banco. Ah, esse peido. Memórias implantadas. Tá, então ele tá vivo há poucas horas só. É. Então não deu tempo dele evoluir a personalidade. Então por que ele tá sendo hostil? Ele tem o que é o genérico de um dragão azul. Ah, o dragão então, azul é mau. Ele está sendo mau. Ele tá sendo mal. Então ele não tem tendência maligna. Então, ele tá tendo atitudes malignas. Ele tem tendência maligna. Então posso jogar o teste? Ou não se aplica a dragão? Não, você não precisa jogar teste. Acabou de passar na série. É pra se... Eu não sei como tá funcionando isso. Você tá selado. Não, não precisa jogar teste. Tudo bem. Mas você sente seu estômago revirando de ódio. Celery, eu acho que eu devia ter trago esse dragão aqui. Ele é maligno. Sim. Eu não vou segurar por muito tempo, isso sabe, aqui é maligno? Mordi a mão da Ciri. Você sabe que eu não consigo segurar por muito tempo, né? Mordi a mão da Ciri. Eu estava mantendo... Só um bite, vai? Então, por favor, afaste mais. Ok. Deixa eu tentar me concentrar aqui na... 28, tá certo, tá certo. O poder de ficar é um pouco mais tranquilo. Aquela nuvem está muito longe. 11 de dano. Perfurante. Eu vim da mesma direção. Ah, isso aqui é mal. Mordeu? Mordeu. Fiz meus sobrejantes. Sobrejantes não, fiz... Impressão. Não. Era criança. Como é que fala? Aquele... Eu fiz criança, quando era pequeno, mordeu, mas dava uma repreensão. De cascudo. Né? Ai, é uma criança. Mais que eu. Só uma fogueira. Create Bonfire. Eu acho que é isso mesmo. Create Bonfire, que é fogueira. É uma fogueira. Não, não é fogueira. Gente. É fogueira. Não é. É um livro básico. Toca sua frente. Não é. Desistente. Firebolt. Firebolt em inglês pra mim, amor. É. Dardo projétil de fogo. Espada de fogo. Espada de fogo. Espada de fogo. É que dá D10 de dano? Não é. É um que você só faz assim. É uma meditação, taumaturgia. E você pode jogar depois se você quiser. Mas a primeiro momento não é uma magia pra dano. É só pra criar chama em volta da mão, entendeu? Tá. Eu sou não, só pode fazer isso com pedra. Tipo, não pode fazer? Não, pelo tipo. É, André, quando tipo, ele fez o bandido virar um dragão. É. E ele, tipo, o dragão pega a vida, todos os negócios do dragão. A estatística normal do dragão completa. E tem totalmente obediência a ele? É, isso é discutível. Na primeira hora, sim. Depois ele me segue, dependendo de como eu fui com ele. Se eu fui bom com ele... Ah, tá. Então, tipo, se você for mal com ele durante essa uma hora, ele te mata. É? Nessa, durante essa... É, ele... Não, porque ele vai saber que eu sou mais forte que ele. Então, ele pode. Lembra que elas possam construir no fundo. Ah, falando nisso, Cine, já que você está aqui, me empresta um desses tubos. Desses o quê? Tubos. Por quê? Vai catar a atenção do bicho. Porque é onde é a casa dele. Sabe o que eles põem no Dirt Baber? Isso aqui não vai ficar num tubo. Vai manda sim. Ele ficar na casinha dele. É. A casinha dele é um tubo. A casinha dele vai ser lá onde as pessoas fazem sujeira. Sabe o que eu acho que é uma boa ideia? Você me dá no tubo. Eu não acho. Ele acha que é Jedi. Jogar o mais velho, não vai? O quê? Tentando. Sugestão. Mas o que você joga? É, tô vendo que essa é minha vida. Eu passo 6 segundos. A primeira que eu vou ver. Sopro de novo na Sierra. Eu não consigo por isso, distraiu. Então, eu falei assim, ó. Eu acho que você sabe que é uma boa ideia? Você me dá um tubo desse pra virar a casa dele. Sugestão. Sugestão. Depois de mim. Você vai me dar... Não, pra ela. Sugestão pra mim, não pra ele. Sugestão nela. Mim, ok. Enquanto vocês estão fazendo isso, carreguei o sopro e soprei nela de novo. Sim. Outro seio de sabedoria. De destreza. Sabedoria. Então, minha sabedoria. Qual que é a CD? É 22. Ah, eu tô ocupando. É, achou legal me dar um tubo. Pera, vou te dar o tubo. Destreza. Eu vou primeiro destreza. Falhou. Okay. 55 de dano elétrico. Ok. Vou te dar um tubo. Iro. Ok. Dá um tubo. Ok. É o que eu ia fazer. Mas eu ia conversar com ele pra saber. Sempre de sabedoria? É, ele tem bastante. Dificuldade 15 só? Não sei qual que é, amor, você não falou. Porque é tudo depois que espera que foi interação com o item mágico, foi o turno dela? É 15. Eu lembro que no Murray foi 15. 15. Ah, é 15. Ele tem mais. Ah, mais 5 pode ver. Só. Ele tá rajado dentro mais 5, bagulho. E ele só. Prepara, abrindo a boca pra dar outra rajada e sugado pra dentro do tubo. E foi pro Pokébola dele. Ok. E eu tenho uma conexão com ele. Por causa do anel, eu vou falar mentalmente com ele. Eu vou explicar que ali vai ser o local dele, tem tudo que ele precisa e que a gente vai passear algumas vezes por dia. Assim vai ficar longe de todo mundo. Você que não contacta ele. Não? Nem obtém resposta. Eu não ia fazer um sonho a cada 6 segundos? Não. Por quê? Não quer falar. Tá lá. Isso tá não lá, é um tá Pokébola. Lá. Tá lá ele fica com todos de mim. Então, é o outro bichinho que eu tenho que passar aí, o monte de vez. Você não vai rolar o dado de estudante, porque se você rolar o dano seria 12 de 10. Eu não posso pegar a média. Ok. Para agilizar eu peguei a média, entendeu? Mas não, sabe o combate, você ia pegar 12 de 10 e... 12 de 10 e... Ô Jeff, você sabe que vai tomar 8,40 hoje? Como é que é? Vai tomar 8,40? Pode ser. Vamos, já são 8 horas, né? Ah, é, o pessoal vai ficar com o pessoal um pouquinho. Falar com todo mundo lá, né? Não. Quem falta? Todo mundo. Só tá 1, 2, 3, 4 agora. O Gabriel também tá lá. Não. Não? Já foi do... Ah, antes disso, posso fazer uma pergunta? Como vocês saíram da A cara fez um portal. É, deixa a porta destrancada da próxima vez. Eu não pensava que todo mundo ia ficar acordado. As pessoas querem sair! Mas lá tem tudo que você precisa. Lá não tem ar fresco. Se você aqui pedir, tem ar fresco. Se você pedir para um dos servos, ele potencia ar fresco para você. Eu não quero, eu quero sair. É, tendência, é certeza. Os bichinhos dela queriam fazer cocô. É. A mansão é totalmente manipulada. Chega a simular uma... Estupendo branco. Sorte perito, ar fresco. Eu quero sair. Deixa a porta estancada. A gente não tá numa prisão lá dentro. Vocês estão discutindo isso e a gente tá indo pro outro meio. É só uma questão de segurança, porque a porta fica invisível. Quando, vamos ver assim, ó. Quando você não estiver aqui, a porta fica aberta. Quando você estiver aqui, tu tranca a porta. Qual é o sentido disso? E a gente tem livre acesso. O peão teve contato comigo. E alguém aqui é clérigo? Ela consegue fazer o contato comigo. Ok. Eu não vou ficar atrapalhando os dois Sim. enquanto eles estão dormindo. É, melhor não ficar atrapalhando. Exato, né? Tipo, umas e outras pessoas aí. Exato, casal. Deixa a porta estrancada. É, você tá muito brava hoje. Eu não vou considerar, vai. Eu acho que ela levou morto. Quanto você tomou de dano no total? Já tava 66. Só? Um pouquinho, um pouquinho. Afinal de contas, vamos dormir? Eu esperava que vocês estivessem fazendo há 3 horas. Não, mas desculpa, pai. Mas eu não vou dormir com você e eu vou dormir de armadura. Por quê? Por quê? Já vou estar preparado, já que a gente tá indo pra tormenta e ninguém tá ligando. Ah, você tá preocupado com a tormenta, Theo. Então, a tormenta... Theozinho, eu protejo você. O navio tá parado, Theo. Linha do horizonte, Theo. A tormenta está... No mínimo, 50 quilômetros daqui, parece estar muito mais, porque onde eu estava, a visão é a mesma daqui. Mas a gente não está indo para lá? Não, eu acho que se tiver tormenta, é bem depois de Lenore, porque se tiver tormenta em Lenore, não sei nem entender por que a gente ir lá. É, qualquer coisa que está no sul está no nosso caminho, mas não quer dizer que a gente vai passar por lá. Ô, capitão. Bom, eu vou estar porque tá dormindo, capitão. Né? Capitão tá dormindo também? Meia-noite e meia. Cara. O capitão está dormindo, o que você quer com ele? Oh. E dá falta de ar. O Cícero, desculpa. Eu não sou o Cícero. Cícero. Eu sou Marcianos. Marcianos? Eu vou colocar um S no final. Eu achei que fosse parecido com o Cícero. É o... Quando você já foi continuar com o Cícero? Eu vou mundo. Não. Não. Não. Vocês já foram pra lá? Não. Vocês pegaram os escravos aonde? No mar. Com os nossos corsários. Eu não parei. A vigia continuou. Vá andando então, por favor. Marcianos. Não, vou ficar aqui agora. Cheirita. A brisa está fresca aqui. Escapei o ar. Não está mais tão fresco aqui. Não, eu quero ficar ali perto de vocês, vigiando o que vocês estão fazendo, inclusive. O que vocês fazem? Eu espero todos dormirem pra conseguir falar com o Celerinho. Ok. Eu tô... Ele voltou a dormir já, o Theo foi também. Eu tô dormindo já. A Kyra vai indo com você também. Eu peguei uma varinha de pesca que tá na borda do navio. E as pescas contra o dragão? Não, agora é um diamante. Tá. Verdade, mais 8 diamantes. Ok, que mais? É 8. E tem mais 8 diamantes agora. Ok. As luzes começam a ficar pesadas e começa a cair uma garoa fina. Isso logo depois está tornando uma chuva cada vez mais forte sobre suas cabeças. Tem chuva vermelha ou não? Não. A Kyra vai com o Theo para dentro da mansão, fecha o portal atrás de si e vai dormir junto com ele. O que mais vocês fazem? Quem fica lá fora? Tá lá fora na chuva, então? Tô na ponta do navio, hein? Esperando a alma, tá? Não, eu tô esperando. O que você vai fazer? Até agora eu falei, eu tô na ponta do navio esperando. A hora que você falar, Di, agora é a sua vez, a sua alma volta. Eu tô na ponta do navio esperando. Esperando a alma. Ok. Sim. E sempre debaixo da chuva. Debaixo da chuva. Depois do pessoal. Faz constituição aí. Tá me parando. Da chuva, eu tô justamente por isso. Então é isso, eu perdi a fobia. Só tá com catarata agora. Ok. bom, a Kyra foi dormir com o Theo E a Ciri foi perto da troca. Você está sozinha com o Celerino? Toda hora de ouvido lá na arma. No cara. No cara. Tá, ah, ok. Celerino, eu pedi para o Theo te chamar porque eu precisava falar urgente com você. Porque você é uma das pessoas que eu mais compartilhei alguma coisa aqui dentro. Então. E o Theo inclusive. Eu só acho isso um pouco preocupante, você tá falando isso agora. Você consegue telepatia comigo? Consigo. Sem ter o intermédio da mãe do Grião, ela não entende muita coisa. Vamos fazer isso agora. Eu fico usando o Keytrip mensagem com ela. Ok. Mensagem com o Keytrip mensagem. Não é Keytrip. Tem o Keytrip, chama. Message. Sim, tem o Keytrip mensagem. Mas que o Mending pode ir, tipo, ir até nesse, qualquer lugar desse plano. Ok. A mensagem é perto. É, a mensagem não pode responder. É 18 metros, acho. Aham. Uhum. Acho que é só uma única resposta, né? Message. É, vou ver aqui também. E na box. Na moral. Passei? Ah, ela pode ter uma resposta. Eu sempre mando, ela responde, eu mando de novo. Então, perfeito. Porra, que apelão. Só que é 18 metros, né? Aham. Uhum. Então tá, vocês estão conversando telepaticamente. O quê? Celerinho. Não esquece que ela te viu no plano espiritual. Isso não, eu acho que não impede dela estar vendo vocês conversar. Tanto fisicamente quanto mentalmente. Não sei, uma hipótese. Ah, mas ela tá tentando não deixar explícito. Tudo bem. Não tem outra forma. É, exatamente. Você na verdade tem. Esse risco. Na verdade tem, por sonhos. Na verdade tem, faz assim. Na sua mansão, é outro plano. Celerinho, aponta assim, ó. Esses últimos dias eu tenho entrado numa meditação assim? Bem profunda. Eu queria tentar descobrir o que está acontecendo por aqui. Ver se eu consigo descobrir alguma coisa que nos espera. Em vez de eles falarem, eles foram escrevendo. Entrei dentro do quarto daquele homem. Todo encapuzado, né? Sim, eu queria encontrar alguma coisa. Descobrir quem ele é, se ele estava sem as páginas. Mesmo ele estava lá embaixo. E eu descobri. Eu só sei que quando eu entrei lá naquela área, eu senti uma dor tão grande, mas tão grande, que foi. Eu tive que sair de lá muito rápido. Mas eu consegui pegar alguma coisa. Foi isso que alarmou todo mundo, então? Acho que sim, a Kyra entende tudo errado. Meu Deus, é aquela mulher histérica. Aí. Eu ouvi isso! E ela está dando uma cria. Uma cria? Como assim? É, tem outra pessoa também que tava bem histérica hoje. Ela e a Ciri andam bem juntas justamente, né? É. Uma união muito grande, isso assim. É, se dois vão cinco. Mas é PM, você descobriu. Só falta estar entramando agora, formando um coven. Era só o que me faltava nessa altura. Nossa, uma quadrilha. Uma quadrilha de druidas. Mano, mas essas quatro, cinco estonizadas, cinco, deu, cara, esse grupo. Faz a mansão, ficou 7 dias lá dentro, pelo amor de Deus. Mas então, o que você descobriu foi, assim, grave. Eu acho que eles... Como você sabe, eu não sou bem-vinda aqui no navio, eu sou mulher. Como sempre, eles sempre acham que as mulheres sempre trazem má sorte. Sim, não deveria nem estar aqui em cima. Coisas de maravilhas. Esses homens são loucos. Eu não sei se é superstição deles ou... Eu que não acredito em absolutamente nada dessas besteiras. Mas... acho que o medo era porque não é um homem. É uma mulher. Por isso toda aquela abertura. Faz sentido. Mas você viu só o rosto dela? Vi algumas partes do corpo, mas de primeiro momento vi o quarto, todos os móveis todos arrastados, no centro tinha um pentagrama, algumas velas. Bruxaria na pesada. Você lembra de alguma coisa? Um desenho específico? Uma galinha preta. Não, eu só lembro do pentagrama preto mesmo. E... Nada escrito nenhum símbolo diferente. Não, não me lembro. Foi muito rápido. Foi rápido demais. A dor, eu não tava conseguindo ficar naquele ambiente. Me atormentava. Eu não sei se eu tive algum espasmo no corpo, mas aquilo foi a minha alma. Eu senti dor na alma. Eu não sei. Aquilo foi muito estranho. E ela era. Ela é uma elfa negra. Pam, pam, pam. As pessoas estão entrando rápido demais nesse continente. Eu não sei o que ela faz aqui e como deixar ela entrar aqui. Eu não faço a menor ideia. É, o que, que ela deve ter dado? Mas é negra, você quer dizer a pele mesmo ou só a cor do cabelo? Não, ela tem a pele negra. E as orelhas, não teria como eu falar que era outra criatura. É isso mesmo. Foi o que me chocou e ela me viu. Ela te viu? Ela estava em forma de flor de luz, ela estava em meditação também. Mas aí ela abriu os olhos. Sensitividade dos elfos. Eu já consegui ter isso aqui com vocês também. Tem alguma coisa diferente? Você sabe o que é, não é? Você falou que viu parte do corpo dela, tem alguma tatuagem? Uma marca? Na verdade, ela tinha o corpo todo cheio de cicatrizes de batalha. Todo machucado. Faz sentido, porque ela parece ser do tipo mais conjuradora. A menos que essas cicatrizes não sejam de batalha. Não, não, não, ela. Olha o Dominic! Eu falei, olha o bagulho da traidora. Só que o inverso. É porque eu não vou estar vendo, não vou resgatar os elfos. Então pode ser só que ela eu peguei fugindo de alguma coisa. Ou levando a gente pra alguma coisa. Você disse que ela te observou na forma espiritual. Ela me observou na forma espiritual. Será que se eu der um gatilho, ela tem alguma reação diferente agora? Eu poderia tentar, mas eu acho que é um horário um pouco... Não, é por exemplo, se a gente começasse a conversar sobre... Tchau, Jeff. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, passa rolo na orelha dele. Falou, Robão. Até mais. Tchau. O Deck é quente de pensar o personagem, né? Mas olha lá, a gente pelo. Literalmente. Ah, então, se a gente der algum gatinho, será que ela tem alguma reação? Porque você sabe que o líder dos Elfos Negros, a Bertura, ele tem uma conta a pagar com a gente. Ele roubou um dos nossos itens. Né? E está atrás de alguém também. Nossa, os itens? Vai ficar um pouquinho mais, né? Então, eu tô falando da espada. E ele também está caçando algumas pessoas. Será que a gente pode, por exemplo, Bertora? É você, Bertora? Você diz telepaticamente. Ah, tá. Eu falei, caralho. Só pra confirmar. Meu fora é você. É outro gato! É outro elfo! Quando eu falo isso, eu dou uma parte do navio assim até a outra e volto. Eu estou alguém observando, me espionando. Tem. Eu tô bem. A porta. Então eu vou no navio, rapaz. Tempo todo atenta. Por que esse navio vai naufragar, vai trombar? Eu pego uma pedrinha. Ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Eu acho que é melhor você ir se deitar. Senão vai ficar cansada amanhã. Toma cuidado. Pode e fica ciente. Eu não sei se a gente deve falar para os outros. Acho que sim, para eles ficarem alerta. Mas eu tenho um pouco de medo da reação deles, porque eu fiquei chocada. Ainda é telepaticamente isso? Sim. Fala para a Top. Eu acho que é a pessoa mais pode nos auxiliar nesse momento. Só que eu não tenho telepatia, como eu faço? Vai ter que ser por intermédio da mãe do Grial mesmo? Não, isso seria... Tá jogando bem? Eu não tenho, mas ela tem. Eu falo que você se responde. Aí você tá falando que é justo. Mas tá jogando bem. Você não tá jogando bem, tipo... É uma outra forma também. Pega uma vareta. Pode morte. Morte. Nossa! Ia ficar 2 anos. Bom, então. É assim, ó. É porque ela tem uma sensitividade também alta. Idiota, eu sou cega, não sou. Ela pode ajudar. Deixa eu tirar a lombar, então. Não, pera só, aponta pro Brian. É, então eu fico poderia. Eu vou ver se eu faço com ela. Não! Aí ele fala de mais normal. Olha, pegou só do finalmente. Se não, desculpa, sério, parece que pegou um peixe. Faz ou tem peixe nenhum? Não tem, eu tava pescando. É, isso é verdade, ele falou que sentava na borda pra pescar. Não sei se tem peixe, não. Joga um The Fish. É, foi artificial. Ah, sei lá, o Minotauro deve ter alguma isca. Ainda tava pescando. Quer um pedacinho de cogumelo? Ah, pegou um peixe, vai. É, tipo, tanto faz. Pegou uma sardinha. Ah, acho que eu já tenho a minha janta. Amanhã. Aí fala, praticamente. Bom, então amanhã de cedo, né? Você pode conversar com a Top. Sim. Fica de olho na Kyra. Ah, sim, daqui a pouco eu vou. Aquela situação de sempre, pode ser que aconteça de novo. É, daqui a pouco eu vou dar uma passada na mansão, ver se tá todo mundo dormindo dessa vez. Mais ou menos. Abrir a porta da mansão. Qualquer coisa você me chama. Tá bom. Tira a porta da mansão. Você volta, o que vocês fazem? Eu vou dormir. Vou transformar em diamante o peixe. Ok. E vou usar sonho na droga. Okay. Você? Eu vou deitar. Vai deitar, Lisbeth vai dormir. Vocês duas na proa do navio. Você ia falar pra prova, certo? Eita, comigo? É só tu que tá acordada? Caralho. E não é telepaticamente. E não é telepaticamente. Ô, Toque, tô de pé aqui, ó. Eu acho que tá acordado? Sim. Ah, eu tô prometendo pra perder um pouco de medo da chuva. Tem medo de chuva? Eu nunca tinha falado isso pra vocês? Não tem. Saúde. Não tem. Na verdade, eu sempre tive receio da chuva. É, mas pode ficar tranquilo. Eu me falo uma coisa. Não tô lembrando muito bem. Lembra quando o Luiz Antônio falou pra gente? Luiz Antônio. Sabe como no meu rosto? Luiz Antônio é um dragão. Teve um cara que colocou a gente, que eu não lembro o nome, mas que a gente falou que era o Luiz Antônio. Garlic. Era o Luiz Antônio e falou com o Celerinho. Não, tu não falou com todo mundo. Garlic. Isso. É um devorador de mentes. Isso. Não é um dragão. Não sei. O azul nem lembra do seu pai. Acho que eu tô meio confuso. Não, eu sei. Vocês tomaram a sopa? Não, eu nem lembro daquele... Garlef e alguma coisa que colocou a gente? Não é engolindo de medo. Eu também acho que foi ele que fez alguma coisa no dia... Naquela manhã após o dia da alegria. Mas a gente não matou ele? Como que ele pode ter alguma coisa? Então... Oh, peraí, o que a gente matou não era ele? Então, eu acho... Eu não sei. Duas vezes. Ele matou o cara duas vezes, né? É, duas vezes. Pô, parece. Porque. Não exatamente. Oi? Porque assim. Eu conversei com. Com alguém muito sábio. Que ele me disse que a gente. E o pessoal chorou aquele dia. Porque atitudes inconsequentes nossas fez com que fosse feito um sacrifício por um mal ser solto em Arca. E foi escrito o nome, tá? Não sei nem se é isso. E foi me dito que a gente sabe o nome desse mal e que ele está em nossa mente. Então eu associei àquele Gardefeto, que foi quando eles tentaram abrir um portal para trazer os devoradores de mentes para a cidade, lembra? Então eu acho que pode ter alguma coisa a ver com aquilo. E quem você acha que morreu, que era tão importante assim, que a gente deixou pra trás, que a gente não deu a devida atenção? Por isso que eu vou conversar com você, porque eu tenho uma péssima memória. Isso é muito óbvio. Bom, existem diferentes tipos de importância. Por exemplo, dinheiro é importante pra você. Ah, o que tudo indica. É o que tudo indica, mas não tome o todo por... E o importante pra mim pode ser agora, nesse momento, que ele tá perdendo dentro da curva. Então existe diferença. Mas se era importante pra todos nós, era isso? É, pelo que eu percebi, todo mundo. Mas era uma pessoa mesmo ou era alguma coisa? Então, o ser não me disse. É uma comunicação ilimitada. Então, eu não sei exatamente. Falta de caminho. Mas eu sei que algo que a gente prezava foi sacrificado. Bom, se é sacrifício, então é uma pessoa. Se é um sacrifício. Bom, pode ser uma pessoa, pode ser um animal, objeto. Pode ser várias coisas, pode ser um ser. A gente não sabe exatamente o que. Outro bio mais maior. Não sei se você lembrava de alguém. Só que eu não lembro. Mais um player. Já puxando a memória. O quê? Pessoas que a Tom consideraria importante. Ele tem uma cabeça, cheio de tentáculos. Não, primeiro não, mas assim, pro grupo. Ele a única que me vem à cabeça que a gente teve uma. Nos nossos sonhos. Uma aproximação melhor foi só a Tom. Foda, até hoje é foda. Aí depois teve o Gunner. Só que não é uma aproximação assim do que a gente realmente gostou dele. Foi por necessidade. Ah, talvez a mãe do Mercurio, mas ele que é Tabata. Porque a gente também. Pode ser. Não tem consciência. Mas aí, você não acha, sei lá, conversando com ela em uma, mas em uma frente. Ele é bom? Falando esses nomes. Mas se fosse a mãe do Mercurio, você acha que ele não sentiria? Ele tem uma cabeça bem grande. Ele sentiu alguma coisa? Sei lá. Na verdade, morreu um olho. Mas o Murray chorou. Ele chorou? Não lembro. Chorou. Será que você acha que não chorou. Seria... Todo mundo chorou e passou 3 dias, ninguém conversou nada com ninguém a respeito. Como se nada tivesse acontecido, vocês ficaram lendo. Isso aconteceu alguma coisa na vila, onde a gente treinou? A gente não gosta de se abrir. Porque pelo que eu sei, realmente para os outros. O que é que seja que foi liberto, vai vir atrás da gente. Por vingança. Bom, a única coisa que eu sei que... estava prestes a ser liberto, era o demônio que estava dentro da Anael. Mas aí a gente não tem relação com isso, o cara, sei lá. Não esquece que quem foi que falou que passou pra gente isso? Que a responsabilidade é nossa agora. É. Desse fardo. Do quê? O demônio. Não, ninguém falou que a responsabilidade é de vocês. Não, mas sei lá, tô tomando como se fosse. A gente tem uma ligação bem indireta com isso, porque tipo, tanto não, a gente tem o grupo da minha mãe, da mãe dela, foi que libertou tudo esse. Por isso que é um ligamento, é uma ligação indireta. Não, sim, mas aí não teria o porquê ele vir atrás da gente especificamente. Provavelmente nem sabe quem a gente é. Não, isso que eu quero. Talvez essa pessoa não queira deixar ali no assunto. Tipo, eles eram. Tava pronto. Enquanto você conversa com ela, eu presto atenção, se ela tá prestando atenção na gente, sabe? Se a pessoa se interessa pela conversa, levanta, chega mais perto, sabe? Parado em um Faz o seguinte, então, se você me der um minuto, eu não vi. Eu vou tentar ver pelo menos onde tá. Como tá a mãe do Murray, a Tabata, que eu acho que vai ser meio difícil, porque ela tá em outro plano. E o Gloomer. Tenta falar com a esposa do Pata de início. Ou não, eu não consigo falar com eles. Por quê? Bom, porque o que eu vou usar vai ser uma coisa diferente. O que eu vou tentar. Uma técnica que eu vou tentar é diferente, não tem como falar. Só ver se essa pessoa tá bem. Ah, você vai sentir o que deles, é isso? Aham. Vou tentar expandir muito isso. Talvez me consuma muita energia. Ok. Eu te seguro se você cair. Não, não vai. É melhor sair daqui da ponta. É. Ok. Eu saio da ponta. Saio da pontinha. Encosto aqui no onde tá o biquinho aqui, ó. Sabe? Encosto as costas na onde se encontra. No cantinho do Jack. No cantinho do Jack. E concentro. Eu tento fazer uma projeção de Ki. Pra tentar encontrar onde tá o Murray, o Boomer e a Tabata. Ok, faz aí, dá seus pontos, faz o que você tem que fazer. Deve vir aqui embaixo. Ah, então você tem muito alto nele. Coração. Entendeu já? Vou ensinar com a Top fazendo isso. Bom, tem português. Tá, vou jogar um teste de percepção. Jogar um. Marca pra ele, por favor. Oi? O primeiro vai ser pra mãe do Moro. E eu tenho. Não, mito, pra tá lá. De trigo. Tá, eu esqueci o nome. Tá, 18:30. Você pega o caminho diferente, né? O Rio 3, assim, de 30. Pra os novos trivias e o novo range. Tá, 18 da mãe do Moro. Quer enrolar? Quer enrolar? Depois eu revolto. Eu tenho. Minha inspiração se diz, né? Uma coisinha ou outra. É, agora é do Gloomer. Mesmo em português. Ah, sim, não. Isso aqui é do bastão. É, então, é tipo. Eu tava com dobro em uma quarta. Tá. Tá. 28 do Gloomer. Rerola esse aqui? Vou rerolar. Esses ponteiros aqui, né? Ah, pegar tudo. É contato. É, 24. Não, 23. Da. Qualquer mais dobro. Contato. Se mais alto, fica menor. Ele vende por metro. Tá, então foram 3 pontos de quilo. Quer enrolar de novo? Tem mais ponto aí. Tá, esses valores estão ótimos. Acima de 20, tá. Não, porque tipo assim. É lógico que assim. Dificuldade é 7. Porque a gente tá só com. Eu acho que a única dificuldade que eu consegui passar vai ser a primeira. Contato por cima. Não, o Onix. Não, eu posso reduzir o teste. Eu gasto ponto aqui pra reduzir. Mas então, adiciona um D6 aqui e reduz. É caro demais. Não, calma, vamos ver os testes. Porque assim, ó, você pode até gastar até 7 pontos heróis que você não vai recuperar. Você tem que evitar gastar mais que 7. Uma coisa que vale a pena é você. Se você quiser, eu faço mais diamante. Fazer. É um poder lá com pôr diamante. Boa. Vamos gastar até ficar 7 pontos na mão do Jeff. Isso, viu? Legal. É? Até ficar 7 pontos na mão do Jeff. Aí a gente para e faz gastar ponto de ordem. O difícil do papel contato é que você tem que pôr direitinho, senão enche de boa. É horrível. O primeiro teste foi com a Tabata. Deu 30. Tá? O segundo teste foi com a mãe do Murray, deu 23. E o terceiro teste foi com o Gloomer, deu 28. Se eu tiver com dificuldade falando em off, se eu falei por pouco, eu reduzo o teste usando mais pontos de ki, tá? 5 pontos pra cada ponto de ki. E ajuda aí, me lembra como é que funciona exatamente. Você joga um teste de percepção. Sim. É pra tentar localizar essa pessoa. Aham, uhum. Qual que é a dificuldade do teste? Não, tipo, não tem necessidade de estipulado. Provavelmente você vai estipular. Olha o tweet. Aqui, ó. Você procura a pessoa no mesmo plano e a direção dela aproximada. Aí você faz o teste pra localizar. Colocou o humano variante. E você gasta ponto de ki. E cada ponto de ki essa se reduz. Se reduz a dificuldade. E 3 pontos de ki essa, você encontra realmente a local. Eu lembro que eu não sei, você sabe que não gosta de elfo, não gosta de ninguém. Não, tipo assim, a mãe do Mur, ela tá mais ou menos ali em tal lugar. Você sente que ela tá naquela área. Ah, peraí, eu gasto mais 3 pontos de ki, não. Realmente tá louco. Tá, a mãe do Murray você sente a localização aproximada dela. Diferente. Entrando ali, acho que já em. Calistia, talvez. Eu também, não. Cara, entrando em Calistia. Ele tem um anel que ele vira. Depois você abre as montanhas de iguanas. Não sinto. O Gloomer. Não, ou sente a presença dele no local onde você acha que seria onde. E a Tabata, você não sente a presença dela. Porque ela tá no outro plano. Sim. É o que você pensou. Por eu ter dado a minha boneca pra ela e ter uma ligação, eu consigo usar a boneca como ponto de referência, sei lá. Como se fosse um foco. Ah, é a boneca, foco. Você lembra que eu dei pra ela a boneca minha, né? Certo, você poderia tentar focar na boneca, a boneca ficou muito tempo com você. Gente, tem um resquíciozinho do seu ki, alguma coisa. Eu poderia tentar focar na boneca pra conseguir localizar a boneca e não a Tabata. Tá, pra assumir que a boneca tá ali, então tá com ela. E... como é que você entrou local? Cadê a minha arcana? Então não faz muito sentido. Mas assim, o que ele vai até o lugar e se dispersa ou ele não vai? Não, você sente a emanação de ki das pessoas. Tá. Mais distante a pessoa tiver, mais fraca essa emanação. Quanto tempo demorou pra vocês fazerem aqui? Tipo estrelas. Beleza. Tá, enquanto eu tô tentando localizar a Tabata, eu quero enviar mensagem pra ela. Isso daqui é de muito tempo, né? Como já faz tempo. Quero enviar mensagem pra ela. Ok, manda mensagem. Se tem uma porcentagem de rola, tá liquidado. Eu tenho que tirar. Aí eu já te vi. Eu tenho que tirar 5% de erro? Essas novinhas aqui. Só tem que tirar acima de 5% só? Não, tipo, qual um D20? Demora tipo uma hora, você errou. O resto do tempo. O D20 é 5% porque é número. Como você não entende? Tá, passei. Pronto. Eu tenho umas 14 aí. Agora? Ok. Quantos anos tem? Mas eu mantenho a concentração do ki, tá? Quanto começou? Tá, Bata. Faz uns 2 anos que ele já... Tá, Bata, sou eu, Atof. Gostaria de saber se você está bem. Envie uma resposta ou saia desse plano para que eu consiga sentir. Eu ia conseguir. Se puder, tipo, ela se encontrar eu continuo problema, falando, mas eu gasto slot acima, tá? Se você quiser. E se puder, aviso o WhatsApp que... tem um perigo muito grande rondando as pessoas que a gente conheceu, e você é uma delas. Meu amigo era mais, como posso dizer, ia mais por isso, sabe? Porque ele era meu amigo mesmo, não ligava muito pra isso. Tá usando mensagem? Mensagem. Mensagem. Não, é send. Mas mais... Não, é mensagem normal, gente. É enviado mensagem. Não, mensagem é de Kentrip. Senão eu uso um ponto heróico e... É, porque tá, é do Kentrip, tá, é tipo tá, 30 metros só. Ah, tá. Ponto heróico então tá usando o send. É, só o ponto heróico pra usar o send. Obrigado, ponto heróico, são bons. 3 diamantes, são bons. 25 words. Haja peixe. Doida peça pra nós. Vem peixinho. Vem diamante, vem diamante. Pô, perfeito, eu gosto de peixinho, gosto de diamante. Está no terceiro dia, né? Então eu já tenho 8 diamantes. A Tauta responde pra você. Responde. Tá. Sério, tá? É a única resposta que você tem, fim de jogo. Fim de jogo. Ah. Foi a Tabata. Ó, primeiro que eu coloquei aqui, caralho. Não, eu falei. Que eu pensei. A pessoa mais próxima é eu a também Tabata. Pensei na Tabata. Puta que pariu. Ô, Jeremy, sabe que eu usei sonho por causa de jurisprudência, né? Como por causa de jurisprudência? Porque não. Teoricamente... Não, Vossa Excelência, não compreendi. Meritíssimo. O Devedor de Mentes não pode usar sonho nem em mim nem no Driel. Ah, porque ele não dorme. Ok. Então, por causa disso, eu assumi que eu também posso usar sonho nela. Por ela ser alfa. É, porque ela ser alfa, ela não Você dorme. Você pode usar sonho no Driel? Então... na regra, não. Não. Mas usar o sonho na gente, que também não é cabível. Sim. Então eu assumi que tem alguma coisa estranha e vou usar também. Jurisprudência. Tô falando que tem alguma ligação. Oi? Vocês é essa. Eu abri o precedente, agora eu que me foda. É. Ah, não. Dessa vez, tipo... Modéstia à parte é isso. Dois anos que estão jogando essa parte, essa aventura. Ah, certo, dois certo. Dois anos que estão jogando essa aventura. Ok. Agora vai ficar. Eu gravo toda a sessão em áudio. Ciclops. A breakup. Depois a gente convida Ciclops. Nossa, muito boa. Já passou já. É chocolate, o recheio e por fora, baunilha. Ciclops. Não, é breakup. É a linha que mais de você tem. Os par. Bom, os três básicos da quinta edição. Né? E alguns suplementos. Eu tô já com um Volus Guide. O, aqui tá o Tails com o Neon Portal. Já chegou? Já chegou. Já pode jogar Tomb of Horrors? Não mostrei pra vocês. Ah. Como que é o nome Tomb of Horrors? Sabe o que eles fizeram que ficou legal pra caramba aqui? Sabe o que eles fizeram que ficou legal pra caramba aqui? Tem uma, todos são conjuntas. É tudo uma, aventura só. Eles pegaram a Tomb of Horrors, converteram ela pra 21º nível. Caramba. Não, é 12 a 15, né? Era. Como é seu nome? Jefferson. Jefferson, esse daí é o da taverna, mas tem um poço que você paga 5 peças de ouro pra entrar. Pra você entrar aí pro Under. E pra sair é só morrendo. Não, vai cobrar. Não, pra sair você sai. Já tomou um spoiler do bagulho. É, pra sair ele não vai te cobrar. É 5 pra entrar e 50 pra sair. Não, você paga pra entrar e reza pra sair. Eu vi que todas as aventuras são conjuntas, tipo, dá pra você fazer uma depois da outra. Tomb of the Horror. Tá aqui. Aqui, essa aventurinha. Aqui. É a última aventura. O que, que eles fizeram? Eles pegaram a Cidadela Sem Sol, aventura para primeiro nível, manteve. Forja da Fúria, terceiro nível, manteve. Aí a próxima acho que é Dead in Tay, se eu não me engano. É, do Lich, ó. É, do Lich. Aí ficou pra quinto nível, né? E eles foram colocando todas as aventuras numa sequência. As que não eram pro nível, eles ajustaram, né? E combina com a Tomb of Horrors. A aventura mais clássica do D&D. É, é mais difícil, né? É uma das mais difíceis. Eu acho que a Masmorra de Valkyrie é mais difícil. Eles entraram numa porta e morreram. O chefe deu uma segunda chance, eles entrarem e outro morre de novo. Não, a galera morre a lote na Tomba dos Horrores. É melhor é só o do bot. Vocês têm regras da casa? E como? E como? Por exemplo, primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou. Dá um. Não, quero mais um. Não tem. Falta dois porque nós tem. Não tenho. Isso é não tem. Tem os PCs extras do. A gente tem que ter dois. Não. Não. Caraca. Não tem tudo isso. Então alguém está engolindo fichas. Deixa pretas. Eu ver. Tá vendo a mochila? Ela está guardando para ser roubado, gente. Ah, é. Olha só. Espere mais duas porque nós tem dois NPC extra aí, ó. Eu vou, ó, eu vou começar a banir isso daí, hein? Não dá não. Gente, não adianta você querer, você já fez a regra. Não adianta você apagar a regra agora. Eu posso revogar qualquer regra, tá no contrato. Tá no contrato que você não assinou. Exato. Não, a gente não tem 38. Essa é uma regra, por exemplo. Mas tem todas, gente. Tem qualquer acabou? Toda regra que eles quiserem quebrar, eles gastam um ponto heróico. E quebra uma regra. Ah, entendeu? Por exemplo, poxa, não tem mais essa magia que eu já gastei, não tem mais ela. Fora os de hoje, a gente tem menos da metade. Só o ponto heróico, vou usar a magia de novo. Não, porque eu lembro que a gente fez. Mas quem tinha mais, então ele usava mais na época. Essa é a maior regra da casa que a gente tem. Tem algum de dado, de crítico? Crítico. Cada vez que alguém tira crítico, ganha XP. Ter tirado rolado 20, né? E se for acerto crítico, né, em ataque, por exemplo, eu peço pro jogador rolar de novo. Se ele tirar um 20, aí o multiplicador aumenta. Por exemplo, o cara jogou, tirou 20, é crítico, é vezes 2, o dobro do dano. Se tirou de novo, vezes 3, tirou de novo, vezes 4, vai aumentando. Ah, ninguém conseguiu essa margem, só dobrou. Sim. Ninguém triplicou ainda o dano. Então, é difícil acontecer. Não, só teve um na mesa, foi o Pardal até hoje. É, tirou 3. Já algum morreu? Alguém já 20, morreu aqui? 20. Caralho, velho. Não, assim. Não. Teve duas mortes, mas foi mais coisa de roleplay pra justificar o background deles. Ninguém morreu ainda. Foi pra ganhar multiclasse. Talvez eu joguei morto. É que aqui tem uma regra seguinte, se você tem multiclasse, você precisa morrer. Então os únicos que não morreram não tem multiclasse. Rola de novo um D20 e vem uma tabela. Não morreu pra ter multiclasse. Eu não uso mais tabela. Eu uso a coerência. Se o ataque foi no braço, e foi um ataque muito forte, o cara perdeu o braço. Ah, tá, entendeu. Se o cara não perdeu. É mais assim, né? Cadê o resto? Vou quebrar seu braço. Bom, estamos gravando? Estamos gravando. Mas a gente tem mais uma, então, teoricamente, né? Você tinha 38 fichas, cadê o resto? Não tem, não tem Guilty of Fishes. Uma vez a gente contou, você perdeu, a gente dava a chance de avisar que a gente tem 30 Guilty of Fishes. E aí são várias manchetes no nível pra gastar. Eu já quero saber, a gente vai ter só esses 6 ou nós temos 7 normalmente? Acho que só esses 6, né? 7, vocês acumularam, vocês têm ponto heróico demais. É exagerado. Não, a gente tem 7. Acho que eles estão exagerando. É pra ler na hora, hein? Ponto heróico é pra fazer ações heróicas. É pra ganhar quando se faz ações heróicas. Mas a gente ganha um pra cada um. Então, deixa eu ver. Serinho, você não vai fazer ação heróica hoje. Eu já escolhi, agora a gente pode aqui. Jogar. Nossa, que joia. Eu não sigo Deus. Já vamos começar a pegar individualmente pro heróico. Tem que começar mesmo.